Navio Pirata número 69. Kept you waiting, huh? Bucaneiros, bucaneiras, piratas, piratas e minas e manos e caras e garotas de todas as idades e coisas do gênero. Adivinha só quem voltou? Quem voltou? Nós voltamos! Depois de anos, milênios e eons viajando por aí, sim, decidimos, cara, voltar com o nosso navio de novo. Isso. Porque a gente falou assim, o mundo está precisando de um navio de novo. É, cara, o mundo precisa de um navio, né, cara? Sim, apresentando este rolê, sou eu, Capitão Daniel, como sempre. Ao meu lado, o senhor Pedro Falcão. Oi! E ao meu outro lado, o senhor Raoni Marques Marques. Pode crer! Mandando um falsetão. Falsetão. Falsetão. Falsetão no brother. Ô, seu falsetão. Mandou um falsetão aí, velho. Sabe, falando disso, eu gosto muito da expressão falsiane. Nossa, eu odeio. Falsiane é louco. Eu gosto dessa expressão. Por quê? Por que você não gosta? Eu não gosto porque virou tipo... Oh, Não, todos os... Falsiane... Não, eu sei o que é isso, eu sou descolado. Por favor, deixa eu twittar falsiane pra saberem que eu tô por dentro. Concordo, essa parte eu não gosto. Essa vibe eu odeio. Ai, caralho, nem precisava ter usado essa palavra agora. Mas é muito engraçado você virar pra um outro e falar assim, falsiane... Sabe? Aí é da hora, cara. Cara, a gente deveria inventar outros nomes que são xingamentos também. É verdade. Tipo o quê? Tipo... Maionese. Tipo, eu vou reapropriar essa palavra. Seu maionese. Maionese. Seu... Seu filho da puta. Seu bosta... Isso. Seu bostanídeo. Eu acho que vai pegar essa. É, se pega, né, cara? Seu bostaniel, cara. Bostaniel. Bostaniel. Eu fiz uma, cara. Essa de vocês, pô. É. Falsiane. Falsiane. Da hora. Ô, mas da hora, né, cara? A gente voltou, cara. Da hora. Pô, né? Sabe o que é muito louco? Faz tanto tempo que a gente não grava, cara, que desde a última vez que a gente gravou, o Justin Bieber virou um cara legal agora. Cara. Virou? Nossa, o mundo mudou. O mundo mudou tanto que agora as músicas do Justin Bieber são boas. Cara, mas eu acho muito engraçado que todas as músicas do Justin Bieber pedindo desculpas, tá ligado? Exato. Tipo, ele tá mó mal por ter sido um babaca nos últimos anos. Mas calma, você gostou daquele disco da Miley Cyrus também? Qual? Eu gostei até. É, aquele disco que ela, tipo, eu faço o que eu quiser, daí todo mundo ficou tipo, uau. Pau no teu cu, pai! É isso. Pior que ele disse que eu olhei a capa e falei, que capa da hora, espero que as músicas... não. É, não, elas não são surpreendentes, eu concordo com você. Tipo, eu dei uma ouvida depois de novo, tipo, eu falo assim, elas são... Tem umas vibes, tá ligado? E se eu fizesse isso? Ah, eu vou fazer, ninguém tá pagando mesmo? Isso, é meio que isso. Eu faço o que eu quero. Mas, tipo, o Justin Bieber também não tá surpreendente. Aqui, eu tava falando do Falcão. Antigamente falava, puta, que bosta, né, Justin Bieber, que saco e tal. Hoje já não tem muito o que falar mal dele mais, tá ligado? Tipo, é realmente... Tá de boa, tá ligado? É igual reclamar do filme das Tartarugas Ninjas. Você só tá reclamando. Não foi pra você, e o que você viu quando você era pequeno também era uma bosta. Exatamente. Muito pior que esse. Inclusive. Justin Bieber ficou neutro agora. Então, o que... Ele, na verdade, foi aquele lance que ele só, tipo, os donos dele, né, que são a gravadora... Só falaram assim, A mão que segura a coleira falou assim, a gente precisa dar uma atualizada no menino aí, né? Tipo, ele já, acho que não dá mais essa vibe. Ninguém gosta desse filho da puta. Team colorido já não cola mais já, né? O Restart já não faz mais sucesso no Brasil, a gente precisa mudar o Justin Bieber. Porque nós somos a nova China. Exato. Não quer vender pra... Nossa, o Netflix principalmente, né? Eles fazem, tipo, 18 coisas, 18 vídeos por dia pra falar que eles vêm pra cá. É, você viu o negócio lá do David Tennant lá do... É, então. Como, cara? Uau, a gente... O canal do Netflix falou... como isso, sabe? Impressionante isso. Impressionante. Mas enfim, mas esse álbum é o seguinte, ele foi metade produzido por produtores muito, muito bons do pop hoje em dia, e metade são aquelas músicas mela cueca chata de violão. Melhor expressão. É, foda, cara. Chatas que o Justin Bieber faz desde que ele bombava no YouTube. Sim. Então, tipo... Na real... Mas eu acho engraçado que ele tá tão pedindo desculpa que a última música que ele lançou de clipe, o nome é Sorry. Tá é ligado? Sorry. E ele falando sobre, tipo... Nossa, mano, tava tudo uma bosta. Mal era aí, mó galera. Burro mesmo, assim. É. E o clipe... O clipe, aliás, o clipe da música, ele não aparece no clipe. É verdade. O clipe é só umas meninas dançando. É um monte de mina dançando. Pra caralho. Pra caralho. E é muito da hora de ver o clipe. Ah, é? É, porque as minas dançam pra caralho. As minas dançam pra caralho. Mas, tipo... Ele nem aparece, assim, é só... Ah, I'm so sorry, I'm not even gonna show up. Exato, exato. Here, look at this girl. Exatamente, cara. É bem isso, cara. Exatamente, cara. Mas enfim, mas faz tanto tempo que a gente não grava podcast que o Justin Bieber é um cara... Se reinventou. Esse é realmente um bom parâmetro pra medir, né? O quanto a gente não fez... Pior que isso é foda, não é que a gente não fez, a gente fez várias coisas que não foram isso. Isso, exato. A gente não é como se eu tivesse, tipo... E, tipo, dói no nosso coração que, tipo, a gente... seja a raposa que não foi visitar o Pequeno Príncipe que vocês são, sabe? Caralho! Uau! Caralho. Uau! Nossa. Nós estamos aqui, assim, nossa, sabendo da nossa responsabilidade. Tipo, como isso aqui sendo gravado em áudio, vocês não ouviram, mas o Raoni falou isso com a mão no peito, com os olhos, tá ligado? Tipo, exato, ele exatamente. Desenterrou isso do fundo da alma dele. Tá? Exato. Tipo, não é que a gente não liga pro que vocês pensam. E a gente fica, tipo, muito feliz e surpreendido do quanto vocês ficaram animados com a notícia de que a gente ia gravar não, isso. Não, cara, toda vez que eu vi alguém comentando assim, pô, meu, o navio morreu, né? Tipo, não sei, eu ficava mal, cara. Eu sempre ficava, tipo... Ele te decepcionou, galera. Mas vocês não gostam tanto assim? Gostam? É, tipo, era sempre uma surpresa. Eu não sabia que vocês curtiam tanto isso aqui. Sério? Era importante, assim. Não, é só ver os comentários quando a gente postou, quando você postou lá. Tipo, ontem não foi rojão do Corinthians, ontem foi rojão do navio pirata. Exatamente. Curtiram, velho. Tiveram dois tipos de campeão ontem. Um que torce pro Corinthians e um que torce pro Convés, cara. Exato. Um que torce pro Convés. Exatamente, cara. Somos todos campeões. Louco. Mas a gente fez várias fitas e tipo, e aí na hora de gravar a gente falou, porra, o que a gente vai falar? Ah, vamos só... Vamos falar uns bagulho, tá ligado? Vamos falar umas paradas, ler as perguntas das pessoas, já tá bom. Que hoje a estrela são vocês. Exato, cara. Exato. E também porque a gente é muito preguiçoso. E também. Porque o Raoni passou as últimas 3 horas jogando Super Meat Boy. É. Nossa, que jogo, amigos. Gente, ó, deixa eu dar uma dica pra vocês. Tem um jogo novo, chama Super Meat Boy. É bem legal, hein? Bacana. Cara, eu acho que, jogar, eu cara. Acho que no primeiro navio pirata eu recomendo esse jogo. Tipo, literalmente, né? Eu tô jogando pra caralho Super Meat Boy agora. No Xbox 360, este velho. Não, veja bem, tipo, no primeiro navio pirata eu recomendo esse jogo. E, Steam, eu já tinha falado assim, puta, mas esse jogo é velho, tá ligado? É foda. Mas é. Mas cara, tempo que a gente grava que o mundo continua uma merda. É, que o Super Meat Boy continua sendo um dos melhores agora, jogos. Tipo, eu tava falando com o Luiz esses dias. Eu tava remoendo isso dentro de mim, tipo, pra não falar isso. Sem gravar? Não, em vão. Não, pra não falar isso a menos que fosse realmente necessário, fosse realmente refletir a nossa realidade. Mas uma hora eu tive que falar, tipo, depois de muito ficar lendo as coisas que estavam rolando, eu perguntei pra ela, tipo. Eu acho que agora é o fim, não é? É. Tipo, agora o mundo vai acabar, não vai? É, tipo, a gente tá no caminho certo. Essa é a reta final. A gente tá no caminho certo. É agora, no caminho certo. Eu diria que a gente tá bem encaminhado. Não é? Mas você olha, tipo, todas as somas... Os parâmetros foram atualizados. Não, agora vai. Agora é o fim do filme. Não, agora a gente pegou... Sag levantou, tirou a poeira assim no ombro e falou, agora vai. Vai, vamos. Vamos acabar essa merda. Vamos acabar logo essa bosta. Tipo, sexta-feira 13 passada foi tipo, mano... É isso que eu ia falar. Mano, o que foi aquilo? Então, é tipo... Foi bizonho, cara. Primeiro que, assim... Eu acho muito legal que a gente inventou uma coisa chamada calendário. E aí o universo conspirou... Uau, você voltou bem atrás pra começar esse assunto. Né? É, cara, se você quer fazer uma torta de maçã do zero, invente o universo, cara. Eu lembro quando eu fui no rolê do... Um bagulho, que daí os caras foram dar, tipo, aula sobre história dos quadrinhos. E daí eu tava contando pro Daniel, o Daniel falou... Eles mostraram as pinturas nas cavernas. Eu, tipo, sim, e é exatamente isso. É sempre isso, né, cara? Um dia inventamos o calendário. Né? Que os homens das cavernas... Eu acho muito legal que um dia o homem da caverna olhou pra cima e viu o movimento dos astros e percebeu padrões e resolveu criar um calendário. Eu vou chamar isso de segunda-feira, amanhã eu vejo qual que é o nome. Eu vou chamar isso de segunda-feira e eu não vou gostar. E por conta disso, assim, e mesmo assim o universo conseguiu conspirar para que... Na sexta-feira, várias bosta acontecessem ao mesmo tempo, assim. Nossa, aconteceu mesmo. Várias bosta. Enquanto umas pessoas estavam morrendo na França, tinha umas pessoas ainda se fudendo aqui em Mariana, no dia anterior, assim. Elas ainda estão. Elas ainda estão muito bem fudidas. Deu bosta no México também, não foi? Cara, no mesmo dia, teve um tiroteio na Flórida. É verdade. Teve um negócio, na mesma hora, quase, assim. Teve um negócio de Paris. Teve um terremoto de magnitude 7.0 no Japão. Que não deu em nada, aliás. Que não deu em nada, porque é o Japão, né? Que tava todo mundo tipo... falando, tipo, pray for Japan. É. E a Eloísa, tipo, a gente tinha acabado de chegar e o negócio tinha acabado de acontecer, tá ligado? Sim, e a Eloísa foi ver, tipo, caralho, que tá acontecendo, porra? Né? Porque a gente voltou, tipo, nossa, não deu nem um terremoto dessa vez, né? Que chato. Aí vocês chegaram lá, uou, escapamos e aí, tipo, caralho! É. E daí, tipo, tava todo mundo pray for Japan e daí ela foi olhar, tipo, não, mas ninguém morreu. E isso é esquisito, que, tipo... Por que vocês estão eu entro nesse assunto depois, mas é assustador o quanto todas as coisas foram feitas pra, tipo, ah, não, daqui a pouco vai ter um terremoto. É mesmo lá? É. Caralho. É. Enfim. Caralho. Negócio do Japão, da peste, então... não foi? E, é, então, teve mais coisa, algumas cara. Teve mais coisa, cara. Exótica. Foi uma coisa meio, tipo, do nada, eu acho que a galera resolveu falar assim, puta, cara, a gente tá muito atrasado aqui com os desastres. É faz tempo que não rola faz, nada. Faz tempo alguma roda desgraça, solta todos, vai, elas estão na fila, solta tudo de uma vez. E soltou, e daí os caras falaram que eles, tipo, o Isis mandou, tipo, 4 mil... Brothers, você viu isso? Não vi. Com os refugiados? É, eles mandaram 4 mil agentes no meio dos refugiados que saíram da Síria, tá ligado? Então, mas... E eles falaram, tipo, só esperem. Caralho, fim do mundo, cadê velho. Cadê o Solid Snake quando a gente precisa dele, tá ligado? Pra resolver isso, saca? É, cara, mas assim, eu não sei se a gente dá... Assim, a gente tem que lembrar que esses caras... cresceram por conta do Facebook, que esses caras se mancham muito de internet e de fazer umas coisas novas. Assim, eles são os mileniais dos terroristas. Eles são os mileniais dos terroristas. As crianças índigo dos terroristas. É todo um zindi chato, tá ligado? Só que do lado do terrorista. Crianças índigo. E eu acho que... Eu não sei, cara, porque a gente dá... Acho que a gente tem mais medo deles e dá mais crédito pra assim, eles... Obviamente, eles são meio organizados, né? Tipo, obviamente. As pessoas da França acho que tem mais medo que a gente. É, eles fizeram razão, estrago ali, tá ligado? Eles fizeram um estraguinho ali. Mataram uma galera. Mas assim... É, eu acho que foi um monstro que foi crescendo com o próprio medo que a gente foi dando nele, assim. Como é o terrorismo perfeito? Como de... é o Porta dos Fundos. Eles falaram, tipo, olha que engraçado isso que eu fiz. Todo mundo falou, nossa, isso é muito engraçado. E eles continuaram fazendo. É verdade, velho. É, cara. O ISIS é o Porta, é o Porta dos Fundos do terrorismo, cara. Eu acho, nessas horas que eu acho, é por isso que os caras gostam, a gente realmente alcança umas coisas aqui. É, cara, foi isso, tipo assim, opa, vocês curtiram essas ideias. Isso. É, exato. Mas enfim, e sei lá, cara, é meio, eu não sei o que vai acontecer, porque o lance é, a gente já viu isso, na nossa geração a gente já viu isso acontecendo com todos os negócios do 11 de setembro, etc. O que que deu? Deu certo a luta contra esses caras? Acho que a gente perdeu. Eu não War sei... on Drugs. É, sabe? Tipo, vamos fazer essa guerra. Entendeu? Tipo, é isso que eu... Várias pessoas sobre isso, lutaram, sabe? Mas ninguém ganhou. É isso, entendeu? É tipo, eu não sei, eu acho que, beleza, vocês mataram Saddam e o Bin Laden, mas fora isso, meio que vocês perderam a guerra, né? Meio que os terroristas venceram, né? E eu acho que é o mesmo que tá acontecendo meio que com o ISIS, com o ISIL agora, sabe? Que é... Ah, cara, eu acho que vocês podem... Beleza, vocês ficam aí discutindo, podem botar no jornal, puxa, né, Estado Islâmico, caralho e tal, mas a grande verdade é que eles meio que já ganharam os processos que eles queriam deles, de botar todo mundo em pânico, todo mundo falar nas redes sociais e tudo, tipo, já era, assim. Ah, e se tentar enfrentar eles como a gente tentou, tipo, ah, beleza, vamos lá na Síria bombardear os caras, bota os refugiados num campo isso, de concentração, não tem. Tipo... É, cara, vai, a gente sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a gente já viu o que aconteceu. Que da hora que foi aquilo. Entendeu? Eu acho que a gente tem belos exemplos da história, porque, tipo, tudo que tá acontecendo, tipo, vai dar errado. Vai, é tipo... Entendeu? Eu acho que a única forma de você ganhar esse jogo é não jogando. É. Tipo... Mas então, daí você faz o quê, então? Que ao mesmo você... tempo é um problema. Eu entendo que é o mesmo tempo. Mas imagina é um se você simplesmente pega e ignora os terroristas. Isso, eles então. Os bagulhos, você... Eu concordo, que eu concordo plenamente. Que não é o certo que é outro vez, problema melhor da coisa. Melhor não fazer nada. É, tipo, não tem o que você vai fazer? Tá ligado? É uma... Eu não tenho pede, fazer. Tipo, ignora, não sai no jornal, não sai em revista, não sai em nada. É. E tipo... Mas eu quero ver se eles podem outro bagulho depois, cara. É. Quero ver se ele explode outro negócio. Mas eu acho que o que eu acho foda é, tipo, todas as teorias do 11 de setembro, tipo, não, a gente fez isso porque a gente precisava de uma guerra, sabe? Rolar uns díndios e tal. Daí eu fico pensando, tipo, como que eu sei que isso não é a mesma coisa, tá ligado? Uhum. Eu não sei que vocês só... Ai, vocês estão tentando fazer isso de novo. O que a gente faz? De novo vocês vão chegar lá e não vai ter rebeldes, tipo... É. Porque eu sempre fica na minha cabeça, tipo, tá, eu acredito que todos os cientistas... estão nesse rolê do aquecimento global, mas, tipo, será que é isso mesmo? Ou eu só preciso ter medo pra comprar coisas, sabe? Tipo, eu sempre fico nessa, tipo, mas entre a conspiração e a verdade. Não, porque tipo... se for verdade, o que eu faço também, sabe? Sim. Tudo umas coisas, tipo, uau, esses caras são o novo Dr. Evil, eles vão matar todo mundo, tipo... Nossa. É, o máximo que a gente pode fazer é mudar o comentário que as pessoas fazem no Facebook, tá ligado? Porque o máximo que você pode fazer é trocar sua foto no Facebook. Exato. Não tem muito que você pode fazer fora isso, tá ligado? Mas não, eu não vou trocar, porque não que tem... O que você vai fazer? Você vai ajudar. Sobre o de Mariana. É, não, você vai ajudar. Não tem uma foto com barro pra eu colocar, então... Então não dá pra passar só uma sépia, tá ligado, na sua foto no Facebook, pra ficar tudo meio marrom e lameado, então... Eu queria saber se você faz o bucket challenge aí do gelo, bota uma lama e joga na cabeça. Não, faz isso aí, ó, em suporte às pessoas de Mariana. Vamos ver como magicamente salva Mariana com só os seus shares. Curte a foto do peixe na lama lá, pra ver quantos 0,05 assim, centavos o Facebook dá pra isso. O lance é, nesses casos desses desastres internacionais, então fala, mande... quando rolou esse negócio do agora da França, mande pra Cruz Vermelha da França uns negócios e tal. Mano, uns negócios. A Cruz Vermelha não vai nem chegar perto desse desastre. Tipo, não, eu hospital, não vou chegar perto. Não é, não. O Bill Gates pode fazer isso, tá ligado? Ele tem um trilhão de... Se ele não resolveu esse negócio sozinho... Esses negócios de doar dinheiro, de ajuda... Tipo, não tem, no caso da França, você não tem nada pra fazer pós o desastre, sabe? É, tipo... Tipo, aconteceu, você não vai mandar dinheiro. Cara, você pega e reza. O quê, tá ligado? Pior que a melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto e ir pra sua cama e rezar. Sim, mesmo. E ficar, tipo... Mas é... No caso, por exemplo, de Mariana, beleza, existe o fundo de ajuda e suporte às vítimas e tudo mais que perderam, mano, tudo. Tem gente que tá viva se fudendo ainda. Isso, é. Exato, entendeu? Tipo, beleza, mano, realmente tem coisa pra fazer. Mesmo no caso do Japão, se acontecesse alguma coisa, mano, beleza, vai ter uma galera que se fudeu mesmo, porque perdeu casa, etc. Dá pra ajudar. Uhum. Mas é foda porque fica nessa vibe de, tipo, não, vamos resolver isso daqui, né? Tipo, agora que a gente vai resolver, o país na Terra vai ser aqui. Acabou, tipo, você perdeu já. É isso, por isso que eu falei, que eu comecei falando, cara, eu não sei se vocês perceberam, mas acho que a gente já perdeu. Só lamente, tipo, não dá pra ganhar. É. E, bom, e com essa nota maravilhosa, somos todos perdedores. Estamos na merda. Estamos felizes que a gente gravou de novo. Nossa. Só coisa boa. Vocês lembraram da empolgação e animação que é, né, esse podcast, né? Como a gente fica feliz. A gente é otimista pra caralho. Eba, tudo é bom. Louco. Mas, enfim, há muito tempo atrás a gente mandou um tópico de pergunta sobre Metal Gear. E desde então a gente tomou um rank S do Snake e sumimos loucamente, não mais gravamos, mas o tópico ficou lá. E tinha perguntas muito boas nesse tópico, sobre Metal Gear em específico. Em específico. Muitas delas, eu separei algumas. E a gente vai começar por elas lá atrás pra gente vingar. Porque tipo o túnel do tempo do navio pirata. Porque a gente não fala de Metal Gear, a gente pode falar de Metal Gear. Navio pirata Natimorto. Natimorto. Exatamente. Então, vamos lá. É a primeira pergunta do Felipe Bragoni. Saudações, Big Bucas. O que não poderia faltar no navio pirata, se houvesse uma edição especial, a Navio Pirata by Hideo Kojima? Abraços e muita hidratação. Nossa. Que difícil. Difícil, né? Tipo, ouvindo o navio, de repente, parece que saiu do ar. Do ar, aí você... explode seu rádio, tá ligado? isso seria... Não, realmente. Cara, eu vou te dar um exemplo, que inclusive eles deram esse exemplo quando a gente sumiu nos comentários, cara. Que todo mundo falou, acho que será que saiu esse episódio no Metal Gear? Todo mundo queria muito ouvir a gente falando sobre Metal Gear. E ele saiu, tá ligado? Só que o link pra baixar tá atrás da capa do CD, cara. Então seria o Navio Pirata Bahia Kojima. Quem não comprou a cópia física... Se você pirateou o CD do Navio Pirata, garas. Já era. Se fuderam. Exatamente. Torrente malvado. André Vasconcelos, Bucas, já sentiram a necessidade de usar furtividade na vida real? Ah, sempre, cara? Eu mesmo já usei bastante dessa habilidade para cabular na escola. Cabular, né? Um abraço em todos. Eu sabe que eu sempre gostei de filme, de espião, de esses negócios meio de tipo de infiltração, sabe? Tipo Ocean's Eleven e tal. E jogos tipo Metal Gear, os caralho, porque eu sonhava, tipo, nossa, imagina que louco você poder ficar escondido aí, umas pessoas passam e tal, mas nunca eu tive uma oportunidade na vida que eu, tipo, não, eu preciso me esconder, porque isso é minha vida depende disso. Porque sempre na minha cabeça eu falo assim, eu vou fingir que eu tô escondido agora, mas se alguém me olhar, tipo, ver eu me escondendo, vai ser tão ridículo. Eu só vou parecer um idiota. Vai ser uma humilhação muito maior do que a empolgação. Que a empolgação que de eu vou passar despercebido. Exato. É verdade, então aí eu desconsidero normalmente. Então mas não sei vocês, cara. Não. Eu vira e mexe, eu tô andando por aí dentro de uma caixa. É uma caixa de quê? De... Se você tivesse uma caixa de papelão pra se esconder... Seria uma caixa. De que seria essa caixa de papelão? Tá aí uma boa pergunta, cara. Uma caixa de donuts. Uma caixa de filhotes. É tipo como se adote tivesse filhotes. Vindo... Não, é como se tivesse vindo um filhote naquela caixa, assim. É tipo, você comprou um São Bernardo, parabéns. E daí, tipo, num dos lados da caixa tem uma lista de filhotes que pode ser, tá ligado? E daí tá marcado um, assim. E daí tem, tipo, Lulu da Pomerânia, Poodle, Fox Paulistinha. Que é o melhor nome de cachorro de todos fox os tempos. Paulistinha. Tipo, ai, qual não, nome? Não suficientemente ele sendo um fox, ele também é paulistinha. Eu sou brazuca ou não? não sei. Os dois. É, paulistinha. Eu adoro que, tipo, o primeiro nome é fox, que é mentira. O cachorro é, tipo, ele não é uma raposa. E o segundo não é paulista. Ele é paulistinha. Ele é pequeno, assim. Mas, naquelas. Sei lá, ele nasceu na borda com o rio, assim. Deus sabe. Não é paulistinha. Mas é. Eu acho genial que, tipo, desde desde o Metal Gear do PlayStation 1, que, tipo, você tinha que pegar as caixas certas pros lugares certos. Sim. Mano, que foda. E daí no segundo, as caixas são realmente diferentes. E quando os caras, tipo, essa caixa não é daqui, eles te chutam e você morre. Cara, eu sei que no 5 você. A sua caixa pode ter um pôster de uma waifu de anime e foda-se, tanto faz. Que da hora. Que da hora. Então, que é tipo. E que os caras ficam olhando. Desde o primeiro era tipo, não, os soldados Genoma, eles têm audição muito maior que a de um humano comum. Mas, tipo, se eu jogar uma Playboy, é irresistível pra eles. Exato. Tipo, os caras são, tipo... Eles precisam olhar e eles esquecem do mundo ao redor. Tipo, terapia genética dos três patetas, tá ligado? Tipo, bizarro, tá ligado? Caralho. Exatamente, cara. Não, isso não mudou muito em 20 anos de Metal Gear, isso não mudou muito, cara. O Nira de Moraes, se Danibas ou Snake, quem Falcão, Raoni e convidados são em Metal Gear? Falcão é a paz. É a paz. A paz é uma bonitinha, não me zoa, cara. Não sei. Falou pessoal, ela é uma fofinha, cara. Você pegou pra você. Eu sou o Vamp, porque é o personagem que mais faz sentido. O melhor. Ninguém Vamp. Olhou aquele personagem e falou: que? Vamp. Mano, que grande personagem. O Vamp, cara, o Jar Jar Binks da série Metal Gear. Não, tinha que ser aquele mano que tem a porra da pinta na cara. O autor brasileiro. Eric Johnson! Ele é o Vamp. Ele é o Vamp. E ele fez a novela Vamp. Exatamente. Ele era um gótico com maquiagem branca. Ele era um vampiro? Não. Ele era só gótico. Ah, não lembro. Mas ele não era gótico, ele era dark. Ele era dark! Na época era dark, cara. Gótico suave, ele era gótico suave. Na época era dark, cara. É, muito bom, cara. E tipo, não teve a menor diferença, né? Quando passou de gótico pra dark. Continua a mesma bosta, mudou de nome, tá ligado? Não. E daí voltou pra gótico de novo, tá ligado? Agora tá gótico suave. Gótico suave. Eu sou tipo, gótico mais ou menos. Gótico suave é aquele rolê, tipo, eu gosto de Star Wars, mas não sou o bazingueiro. Exato. Tipo, eu sou gótico, mas... Mas eu prefiro não ir pro cemitério. Eu não tomo vinho no cemitério. Mas eu não gosto de Lord Byron. Um abraço pro Vitor Moura, nosso melhor amigo gótico. Nosso melhor quadrinista gótico. Que toma um vinho no cemitério usando as máscaras de couro dele. Tadinho, esse foi o melhor. Gigantesco abraço, Vitor Moura. Ah, ele cara, é pessoa. Nossa, cara. Muito triste que ele não vai esse ano. Cara, saudades, Vitor Moura. Ah, ele vem, mano. Ele cola pro rolê. Ele cola pro rolê. Se não colar pro rolê, você tem que colar pro rolê, cara. Cole para o rolê. Thales Henrique de Castro, depois do Phantom Pain, existirá mais Metal Gear mesmo sem Kojima? Existe não, alguma cara. Possibilidade de virar Pachinko? Nossa, ia ser louco se virasse Metal Gear do Pachinko. Porque isso é surreal lá. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, tinham em todos os lugares, todo, tipo no metrô, todos os lugares, tinham propaganda de um cara com um chapéu, tipo, ele era um cara gigante, assim, com cabelo comprido, ele tinha uma cara muito malvada, e ele tava sempre apontando pra você nos desenhos dele, assim, tá ligado? E às vezes tinha um panda do lado. Caralho. E daí um dia a gente encontrou uns amigos da Heloísa, que moravam lá, deu tipo, velho, esse aqui, quem é essa porra? Eu, tipo, não, esse daí é do Pachinko. Eu, tipo, mas como assim? Você sabe o que é Pachinko? Não. Pachinko é tipo um... É, eu tô ligado. Uma... Sei lá. É um slot machine, cara. Slot machine, é isso que eu tava pensando em rolê. Caça-níqueis. Não, é um caça-níqueis japonês. Saquei. Só que ele tem, tipo, vários vídeos, e ele tem animações, e ele tem coisas que você tem que apertar. Saquei. E é, tipo, muito, muito, muito complexo, não é? Ele é um caça-níqueis, tipo, bem feito, assim. É a evolução do caça-níqueis. Porque em Las Vegas, por exemplo, você até tem uns que é baseado, tipo, no filme, sei lá o quê, sabe? Jurassic então World. Então tem cenas do filme, e daí agora aperta o botão pra ver se você tirou o 777. Isso. E é isso, tá ligado? Tem várias animações de vários tipos. Exatamente, E as máquinas são super complexas também e tal. E daí ele falou, não, isso daí é do Pachinko. Mas, tipo, de qual desenho que é? Não, é só do... Tipo, ele só existe no Pachinko. Não existe um desenho dele, não existe um mangá dele. Ele é um personagem do caça-níqueis. Ele só existe no caça-níqueis. Nossa, cara, o universo main dele é num caça-níqueis. É tipo, cara. A lore do caça-níqueis, assim, tá ligado? Caralho, cara. Ele é o... É igual quando... E ele tem uma história no caça-níqueis, diga. Sim, caralho. Daí tem vídeo, você assiste o que tá rolando, e daí você vê se ele vai ganhar ou não. A brisa só é que, assim, tipo, existem... Eu acho que existem lores de caça-níqueis, por exemplo, quando você cola naqueles botecos sujos e você dá uma olhada naquelas máquinas ilegal, sempre não tem uma fadinha, uma personagem, uma bruxinha. É verdade. De onde que ela vem, aquela bruxa? Qual que é o universo dela? Qual que é a história dela? Quais são os poderes? É verdade. Quais são os poderes daquela... do caça-níqueis do boteco? Tá ligado? Nossa, cara. Não, é true, assim. Qual isso é futuro, velho. Qual que é a história, né? Mas eu penso é isso. Esse você vê no boteco, tá ligado? É, lá então, tem lá, lugar. Essa é a diferença. Em todo lugar. Que brisa, cara. Em todo lugar, tipo, os anúncios estão em todo lugar, mas os pachinko também estão, tá ligado? Toda hora que você tá andando na calçada... Isso que eu perguntar, onde você vê pachinko lá, assim? Hã? Onde você vê pachinko? Onde isso tem? Que eu tô falando, tipo, em todo lugar. Ah, tipo, todos, sério? Todos. Tipo, todo lugar mesmo. Se você andar pelo Japão olhando só pra calçada e você sentir um cheiro muito, muito forte de cigarro. De níqueis. De cigarro. Mas tipo um cheirão, assim, de tipo como se alguém tivesse fumado numa caixa e dropado um álcool e extraído a essência daquilo e jogado em você. É esse cheiro. Tá ligado? Sabe que tem caça-níqueis por perto. Caralho. Muito, não, você sabe que você tá na porta do bagulho, assim, ó. Caralho, porque, cara. Porque tipo, as portas são todas fechadas, porque tudo no Japão são portas automáticas. Tá. E a porta tá fechada, mas o cheiro é, tipo, inteiro na calçada. Nossa, na frente, assim, cara. Ó. Um cheiro muito, muito, muito forte. A galera dedica muito tempo essa porra. E, demais, surreal, isso, demais, cara. Demais. E quando abre a porta, é uma barulheira do caralho. Isso é muito surreal no Japão. De, tipo, todas as coisas tocam música. O rolê do Kassab aqui, pau no seu cu, velho. Lá, tipo, todos os prédios passam muito, vídeo com as caixas de som no caralho, talo, cara. Assim, tipo... É muito, muito foda. E tem lojas que, tipo, todos os shoppings... sempre eu saía de casa com fone, tipo, ah, eu posso ouvir música no trem e tal. A partir do momento que eu entrava num lugar, eu tinha que desistir, porque é muita música tocando. Caralho, e, cara. Tipo, lá os shoppings são, tipo, não são lojas que você entra, sabe? São meio que uns stands. É, tipo, meio que uma área e você divide essa área, então a loja é toda aberta, assim, sabe? Ou seja, você é realmente como um RPG japonês. É, mas tipo, cada loja tem sua música. Então caralho. Você fica no corredor, nossa, você tá tipo ouvindo música de todo mundo. É um stand center onde cada um dos coreanos ouve um... Tem lojas que são grandes, lojas que dá pra ser tipo umas livrarias que você entra mesmo e tal. Ele tipo, cada pedaço ele tá mostrando um CD diferente. Meu Deus, então velho. Tem tipo 10 músicas na mesma loja. Mano, isso não é bizarramente atordoante, cara? Não, é muito atordoante. Caralho, cara. E o foda é que tipo, essa música, eles não estão tocando música pra você, eles estão tipo, ó, compra esse CD. Sim. Igual, tipo, compra esse CD. Starbucks, assim. Do Mario 30 anos, tá ligado? Eles lançaram um CD. Tá ali em exposição na loja. Só que, na tipo, e daí eles estão tocando uma música pra você saber. Eles não estão tocando o CD. Eles têm uma telinha em que eles renderizaram um vídeo com várias cenas do Mario e eles estão mostrando várias músicas que tem no CD. Em loop. Nossa. Então você tá ouvindo trechos da música. Então se você pegar uma estante de livros pra olhar perto disso, você vai ouvir a mesma coisa, nossa, tipo, mil vezes. É horrível, medo, horrível, velho, horrível. Que medo. É muito surreal. E você isso, ouve, cara, tipo, você não ouve ali quando você chega, ó, oh, agora dá pra ouvir, porque eu tô aqui na frente do negócio. Você ouve às de vezes longe. Você tá lá longe, você tá tipo, tulim, tulim, caralho, velho. Que Mario engraçado, Bros, cara. Isso é muito foda lá. Que assustador, tipo, velho. É muito. E como é que a galera mantém a tranquilidade no meio desse rolê todo, cara? Ah, porque eles são japoneses. Caceta, velho. É o treinamento constante, né, cara? Isso é realmente esquisito. Que medo, velho. Porque é muita, muita coisa. Tem lugares que, tipo, são. É igual em Osaka, em Namba, é aquele lugar que tem, tipo, um trilhão de luminosos e neons e, tipo, uhum, todas as coisas são. Os prédios inteiros de. E, tipo, tem muitos vídeos passando em vários prédios. E só um tem som. E eu fico, tipo, como que eles decidem? É, quanto quem a mais quem custa pra você reinar sobre som, todos os é, outros cara, vídeos? Monopólio do é, som. Porque você ouve, dos... tipo, muito... É, você ouve muito longe, assim. Porque é aquele vídeo é pra aquela área toda, tá uhum, ligado? Caralho, velho. Então é muito alto. E você fica ouvindo aquele vídeo. E aquele vídeo vai passando de novo, de novo, de novo. Imagina de trabalhar novo, numa loja ali, nossa, do lado, é tá louco, ligado? Cara, não, nossa, as minas... A Heloísa falava, tipo, ela entrava numa loja de roupa que, tipo, ficava tocando... Eles tocam... É, se você entra na loja de conveniência, no 7-Eleven, assim... Eles estão tocando, tipo, uns metal japonês, assim. Eles tocam as músicas de anime. É uhum, engraçado isso, tipo... É, tipo... Se eu ligar o rádio aqui, eu ouço a Anitta, lá você ouve, tipo, a abertura do Naruto, caralho. Sim, sim, sim. Não exatamente essa, mas não, não, esse tipo de música, tá ligado? Sim, sim, sim. Assim, realmente tocam essa porra. Eu tive num... É que a gente, assim, quando a gente fica ouvindo umas bandinhas indie aqui e tudo mais, a gente fica... É, porque nos Estados Unidos que é legal, lá que eles ouvem tudo mais, essas bandinhas... É porque Strokes é o molejão dos Estados Unidos, entendeu? A gente esquece que a cultura popular dos caras é essa que a gente... O Bruce Springsteen acha é o super em Chororó. É, exato, que a gente se acha super especial pra escutar aqui no Brasil, sabe? Tipo, não é, mano. É tipo, a cultura popular dos caras, tá ligado? Eu lembro que uns amigos meus ficaram putaços quando eu ia pro Canadá. Aí eu falava, mano, Alexis on Fire é o NX Zero do Canadá. E eu falo pras pessoas que eu gosto de Alexis on Fire no Canadá, eles me alopram. Sério? Me alopravam. Tipo, como se um amigo nosso chegasse aqui e falava que pira muito NX Zero. Sim, o cara, eu ia aloprar o cara também, sabe? É lógico. E a mesma coisa. E os meus ficam chocados. Não, mas não é a mesma coisa. Eu tava falando assim, mano, ninguém liga. A galera tá um pouco se fudendo. Liga, cara. Toca essas ninguém porra mesmo, é real. Isso, sabe? E tipo, várias bandas coreanas também. É. É mesmo. E toca mesmo, tipo, você vê que esse é o... Isso é K-pop. Como chama a música da Anitta? É, tipo, sei lá. Tipo, mas, música tipo... pop. Não, mas esse é o hit de agora, tá ligado? Uh-huh. Que toca em todo lugar. Ah, o de agora é aquele que o Daniel fez o clipe. É, aquele lá que eu fiz o clipe. Ah, é? É, o Daniel fez o clipe. Ah, droga. É que, cara, o Daniel faz dois meses... Então, das coisas que as pessoas perguntaram, é tipo, nossa, por que vocês estão fazendo... Uma das coisas é que o Daniel ficou enfurnado num clipe... De animação na Hands pesado. Dois, três meses de animação pesado. E aí, no segundo mês, cara, a Anitta... Cara, não, duas, três semanas antes de eu lançar de acabar o clipe, a Anitta lançou um clipe tipo, mais ou menos parecido. Nossa, eu vi! Eu falei, filha da puta, velho. O Daniel, você ele ficou... tudo, cara. Se tivesse me pago, eu teria feito melhor, cara. É uma bosta o clipe, cara. Tá bem ruim, velho. É, então, é meio... É. Sei lá. Aqueles booms de word art, ele tá osso. É, tá ligado? O pedaço é tipo... Ah, é a Anitta. É. Isso é totalmente feio. É. Enfim, continuamos. Enfim, nossa, tinha umas perguntas, né? Felipe Melo. Qual o personagem de Metal Gear favorito dos Bucas e por quê? Quais são vossos momentos favoritos da série? Qual é o boss battle favorito de vocês? Todas essas são respondidas com uma resposta só. Psycho Mantis. É. Será? Eu meu favorito. Eu gosto do Revolver. Você gosta do Revolver? É, deixa então, eu ler as perguntas de novo. E, tipo, o personagem favorito é o Revolver, com certeza, porque ele tem várias vidas. É verdade. Eu gosto primeiro muito que ele é o primeiro chefe. A luta dele é fodida de da hora. De da hora. Porque ele tem seis tiros, os tiros dele batem tem que na parede, contar... acertam você. Você tem que ver quanto você tem que fugir dele até ele recarregar pra você alcançar ele. Agora você atira. Nossa, eu li esses dias aquele timeline que eu tava falando que eu tava lendo, cara. Meu, filho da puta é agente triplo, tá ligado? É, tipo, ele mano. É... Então, isso que é foda. Cara, tipo, o Revolver, ele é a chave de... Ele é o... Ele é o único, ele é constante. Ele é a constante da série. Ele é a constante da série, primeiro, cara. Que ele chama Revolver Ocelote, que fudido. Segundo, Chala que ele... Chasca. Segundo, que ele chama Chala Chasca. Terceiro, que quando ele aparece, ele usa a frase... Six bullets, more than enough to kill anything that moves. Eu fico tipo, caralho! É foda. Tem certeza que ele usa um revólver, que é louco. Ele usa as roupas. Ele usa um lenço. Tipo, no primeiro ele usou a roupa de faroeste ainda, tá ligado? É muito louco, cara. Mano, esse é ele anda louco. Cavalo. Ele, e ele anda cavalo. Cavalo. Ele que ensina o Snake a andar cavalo. Isso é muito louco, cara. Mas a boss battle favorita, eu não sei se é exatamente uma boss battle, mas o melhor... rolê do Metal Gear pra mim foi quando... quando eu matei o Gizantopus no 5, foi da hora. Não é 5, ele é o... Gizantopus. É, 5, tá certo. Gizantopus. Aquela luta foi louca, aquela porque você tem que aprender louco. Realmente, você tem que... Tipo, caralho, o que eu faço agora? Mas quando você sobe no Rex e você luta contra o Ray no Metal Gear 4, louco, aquilo foi demais. É muito fácil. Você, tipo, eu nunca perdi em todas as dificuldades. Você sempre ganha de primeiro. Ah, tá fácil. Mas é tão da hora, velho. Você tá andando no Rex, tá ligado? Ah, eu bati nesse cara um dia. Mas eu gosto da luta do Psycho Mantis, cara. Tipo, aquela a luta do Psycho Mantis é insano, cara. Ela é revolucionária. Porque ela é revolucionária. Destrói a sua realidade ali, cara. É insano, aquilo é louco, cara. Aquilo é realmente louco, cara. Muito bom. Então, é mais por isso. Aquilo é legal pra, tipo, pra história do... Aquela é realmente, tipo, uau. Se você pudesse pegar uma... Eu acho que lutar no Rex é legal no Metal Gear, quando você já jogou tudo. Tipo, caralho, eu posso andar nele agora? É tipo, nossa, finalmente eu posso andar nessa bolsa. Mas a luta do Psycho Mantis é uma das melhores coisas que já fizeram na história do videogame. Dos momentos históricos, exatamente. É por isso, e é pelo simbolismo da coisa. Porque, se você for pensar, ele não é um personagem muito desenvolvido. Não. You know, it's in the name, Recycle. E é isso, sabe? Tipo, mas... Mesmo assim, é muito impactante. E eu sempre fico com a imagem dentre todos os boss que tem no Metal Gear. Cara, o Psycho Mantis, pra mim, é um dos que tem mais forte, assim, tipo, de imagem. Ah, não, total. Então, sei lá, eu fiquei pensando... Acho que é foda que, tipo, quando eu baixei no PlayStation 3 o Metal Gear 1, ele tem meio que um emulador dentro do PlayStation 3, né? Então, você pode acessar um menu toda hora, que é, tipo... Coisas que você poderia fazer se você tivesse um console que é o PlayStation 1. Entendi. Então tem o botão de reset. E tem uma coisa que é tipo... em qual entrada do controle você tá. Vocês só podem ter feito isso pra essa luta. Tá? Senão o Metal Gear não ia funcionar. Especificamente não ia poder pra isso. Porque daí você pode trocar de uma entrada pra outra. Então, não tem outra utilidade pra vocês terem... Isso que é uma brisa. É isso mesmo. Tipo, é uma coisa que é tão específico. Que, sei lá, cara, tipo, nunca ninguém mais fez alguma parada parecida. Não, com é, porque depois. Se você fizer. Não, vai ser tipo, copiou uma treta lá legal, mas é. Ele é muito, muito único, cara. E é foda que, tipo, mesmo quando você. Igual, quando eu joguei no PlayStation 3, eu sabia tudo que eu tinha que fazer. E mesmo assim, quando você faz, você fala, tipo, caralho, esse cara é um gênio. É, foda. Nossa, imagina. Falavam disso quando. Depois do episódio 1, muito depois do episódio 1, que alguém tava conversando comigo um dia e falou, tipo, você pensa nos caras que, tipo, assistiram o primeiro e daí fizeram o episódio 1 e tinha um cara que tinha o sabre de luz dos dois lados. Esse cara deve ter pirado, tá ligado? Tipo, e é exatamente isso. Tipo, imagina o cara quando ele falou, tipo, putz, a frequência dela. Olha atrás da capa do CD. E daí o cara falou, tipo... Caralho! E daí ele foi lá e tava, tipo, a frequência da mina que ele tinha que falar, tá ligado? Tipo, muito louco. Isso é muito louco. E umas coisas que, tipo, não... É igual quando os caras tentam, tipo... Eles falam disso no filme do Indie Game, tá ligado? Tipo, eles tentam fazer uns AAA super realistas e tal. Tipo, não custou mais nada, tá ligado? Né? Eles só imprimem... Você já tem que imprimir a capa, a parte de trás da capa. É só uma ideia, tá ligado? É só uma ideia muito boa, tá ligado? Não muda nada o jogo em si, tá ligado? Só adicionar uma linha de texto já igual, tipo, os caras ficam falando, tipo, as equações que você tem que fazer pra, tipo, como o cabelo do cara vai mexer no vento enquanto ele tá parado, tá ligado? Tipo, nossa, isso vai ser muito difícil. Você programar, tipo, agora você tem que trocar a entrada do controle. Tipo, não, é só tá. É tipo, é muito fácil. Exato. É só, tipo, é muito uma fácil de fazer. Puta ideia. É isso mesmo. Essa cara. Luta realmente é do cara. É memorável. E o que vocês perguntariam pro Kojimão se vocês tivessem uma conversa com eles? Acho que essa é uma hora pra eu falar. Tipo, teve muitos momentos em que eu falei, eu sou racista ou esse cara parece o Kojima? Toda hora eu encontrava um cara que, no Japão, que eu falava, tipo, nossa, é o Kojima. Ah, não, é só um cara... Eu sou racista mesmo. E eram os caras, tipo, eles tinham o mesmo cabelo e o óculos era na mesma proporção. Caralho, porque eu sempre pensava, tipo, e se eu tô no Japão e encontro o Kojima, tá ligado? Tipo, você nunca vai saber, tá ligado? Então, o Kojima você ia saber, porque você olha ele toda hora, tá ligado? Ele tem vídeos, o cara... Sim, cara, se encontrasse o Eiichiro Oda, Eu nunca ia saber. Porque, tipo, ele parece um cara. Mas o Kojima, ele fala, ah, eu fiz o meu óculos. Fiz o meu óculos no meu jogo em que eu apareço e você me resgata, tá ligado? É, tipo, é muito foda. É verdade. O Kojima, mas o que eu perguntaria? Agora eu perguntaria o que você vai fazer, né? E aí? Qual que é o próximo Metal Gear da sua vida? Que eu nem ligo, mas eu quero muito que aconteça, porque é injusto. Eu acho que eu perguntaria qual seria o jogo dos sonhos perfeito dele. Se ele não tivesse nenhuma restrição de budget, se ele não tivesse nenhuma restrição de nada. Quão longe ia ser desse Metal Gear, por exemplo? Não, como é Hideo Kojima Unleashed? Sabe, assim? Que ele falou que o GTA V tinha muito mais do que... Ele falou, né? Muita coisa no Metal Gear 5, mas mesmo assim o GTA V tinha muito mais do que eles colocaram. Ah, não, mas com certeza. Então, eu fico pensando, tipo... dessa vez ele fez, tipo, igual... Ele fez um jogo do tamanho que você fala, tipo, caralho, não precisava de tanto. Mas o que ele faria se ele pudesse mesmo, sabe? Isso que eu realmente, queria saber. Realmente, essa é uma boa pergunta. Qual que seria o Kojima sem limites? Sabe? Tipo, eu fico imaginando, restrições alguma. Então, ele tira uma pasta assim, ó, ele anda com isso, ele anda com uma apresentação. Ó, é um jogo assim, ó. Eu não duvido, cara. Ia ser louco. Mas esse é um cara que eu fico muito, tipo... Esse Eiichiro Oda, eu fico tipo, caralho, velho. E o J.J. Abrams. Caralho, velho. Tipo, porque o J.J. Abrams tem várias coisas que são muito... Ele faz que são muito fáceis. Igual quando ele tava filmando o primeiro Star Trek dele, que tinha uma cena que os caras estavam mergulhando, que eles pulam, eles saltam da nave, eles estão mergulhando pra cair na perfuratriz. E daí ele tem que filmar, tipo, eles filmaram, eles fizeram um bagulho gigante pra filmar os caras pulando, e daí a câmera desce junto com eles. E daí os caras pularam várias vezes até ver se ficava bom. E daí os caras começaram a vomitar, porque eles estavam pulando muitas vezes. Caralho! E daí ele falou, tipo... E se a gente filmasse eles de pé, normal, em cima de um espelho? Porque daí o espelho ia refletir o céu. E essa é a cena que você assiste no filme, tá ligado? Caralho, cara. Caralho! Igual, tipo, toda vez que tem uma treta rolando, é ele que tá batendo na câmera pra câmera tremer, tá ligado? Caralho, eu não sabia. São umas ideias muito, muito, louco, muito cara. Fodas que você fala, tipo, e é exatamente isso, sabe? Tipo, é só uma puta ideia pra resolver esse problema, tá ligado? É mesmo. Que da hora, cara. Eu acho, nossa, caralho. São os caras que eu fico, tipo, porra. Soluções, né? São os mágicos das soluções. E do Oda também, né? Tá ligado? Porque o Kojima e o Abrams, eles fazem filmes. Que, tipo, eu preciso de $1 trilhão pra fazer essa ideia muito boa que eu tenho. Mas o Oda, tipo... Ah, não, vou só desenhar aqui, custa mais nada. Custa 5 minutos. Eu só preciso ter as ideias muito boas e elas nunca acabam, quer dizer. Umas ideias ruins agora. Eu tava falando com o Makoto agora. 807 chapters, cara. Mas é aí que tá. As ideias... Alguma hora acaba, velho. Pior que não. Não é possível. O que ficou ruim, eu tava até falando com o Makoto pra isso, é tipo, ele tem que ficar fazendo upgrade no poder das pessoas toda hora, tá ligado? Uhum. E daí ele chegou no... O Falcão acabou de falar mas ele tá, tipo... Longe. Desculpa, gente, tô fumando uma coisa. E aí o microfone tava longe, mas eu concordei. Não é a minha escolha. Eu tô... Antes disso, a gente tava bebendo brejas no momento, eu tô fumando uma coisa. Tipo, essa é a vida, cara. É que ele deixou o microfone no sofá, assim, e ele tava, tipo, como se ele estivesse falando com você. Mas... Desculpa, sei gente. Lá, tipo, chega uma hora... É igual o Naruto, tá ligado? E agora você é um ser brilhante, esse é o seu novo poder. Você fica tipo, caralho. Igual o cara dos... não vou contar, mas tá. É só uns caras que tem umas ideias muito boas que eu fico tipo, cacete, velho. É foda, cara. Não é tipo, o que vocês perguntariam? Eu não sei. Eu não sei se tem uma pergunta que dá pra eu arrancar tudo que eu quero. Não, tipo, só é foda, tá ligado? Você tem que passar o dia... semana conversando com ele. Eu passar uma semana e mesmo... Mas eu acho que é essa treta. Eu não saberia o que perguntar pra arrancar a resposta que eu quero, sabe? Me faça ser um grande gênio. Eu não sei como perguntar isso. Eu acho que no caso pode só ser, tipo, fofinho, assim... Ah, vamos tomar um café? Não tô... Só quero tomar um café. Só pergunta coisa fofinha. Você tá um fofinho com o Gil? E é isso, sabe? E eu ficar idolatrando ele. Acabou... É isso que eu ia fazer. Pior que eu pensava nisso, tipo... Se eu encontrasse o cara, eu não ia saber... da mesma forma que eu não ia saber perguntar o que eu quero ouvir, eu não ia saber... expressar o quanto eu acho que ele é muito bom. Ai, ai. Próxima pergunta. Então tá. Lucas Sá. Se vocês fossem chefões no Snake Eater, qual seria o nome style de vocês? Voto no Daniba ser o Detreta. Detreta. Mano, falando em Detreta, eu tava assistindo um filme esses dias, chama Dark Star. E é um filme de 77 ou 6 ou... Não, é de 75, eu acho, do John Carpenter. Que fez Escape of New York, Escape of LA, certo, fez uns picos. Mas começa com uma mensagem da nave, assim. E eu nem cheguei no fim pra saber quem era aquela pessoa. Mas a mensagem veio de uma pessoa que chama McMurdo. Caralho, cara. E deu tipo, voltar assim, não, Murdo. Ah, caralho, Mac por uma Murdo. Letra, cara. McMurdo. Mas, pô, não sei qual o nome seria. É pra se pensar, hein, amigos. The Fita. Eu seria The Princess, cara. The Princess. Sim, cara. Eu não faço ideia. Eu acho muito engraçado o quanto os nomes eram geniais. Tipo, Psycho Mantis. Tipo, não faz o menor sentido. Mas é um puta nome. É. Psycho Mantis. Não, os nomes que pega, tá? Vulcan Raven. Nossa, é o melhor nome, cara. Então, é nesse... A temática do um é esses nominhos rimadinhos, bonitos. Sim. Não rimadinhos, mas... Mas é um animal e coisa. Sincopadinho, sincopado, assim, também. E tem uma... Só tem um ritmo. O do 3 é o que tem esses de coisa, não é? Que aí, e aí já era, né? Aí o 4 também... Não, o 4 é uma bosta. Aí ficou uma bosta. Não sei. É uma pergunta que merece uma resposta melhor da que eu tenho agora. Que é nenhuma. Nenhuma. The Nothing. Rafael Santana. Bucas, se vocês tivessem o poder de virar uma caixa de papelão e entrar stealthmente... Louco. E ele escreveu stealthmente de um jeito tão legal. Com um F. É. Louco. E o S mudo. Eu achei que é ótimo que o S seja mudo, mas o resto seja totalmente tupiniquim. É. Que coisa maravilhosa. Stealthmente, cara. Em qualquer lugar. Onde entraria e por quê? Eu entraria... Caralho. Não sei. Entraria no cofre do banco pra ver como é. Porque eu imagino, tipo... Só pra ver qual é. Eu não vou pegar nada. Que legal. Falou, tá ligado? Pra solucionar a dúvida, tipo... É igual Dark Knight ou Plano Perfeito? Ou é igual o Tio Patinhas e eles estão escondendo isso da gente, tá ligado? Onde todo o dinheiro do banco, na verdade... Moedas de ouro numa piscina, né? Assim. Área 51, cara. Tem um bom lugar pra entrar, cara. Porra, imagina entrar na Área 51 de caixinha só. Ia ser engraçado. Puta, cara. Eu não sei onde entraria, cara. No banheiro das meninas, meu. É isso que eu ia falar. Porque, tipo, você tem que ser muito delicado pra dar umas ideias dessas sem só um estuprador horrível, sabe? Tipo, aquele rolê, tipo, todos os outros superpoderes criam heróis, mas invisibilidade sempre cria um vilão. Você nunca faz nada de bom com a invisibilidade. Tipo, eu ia roubar o banco, eu ia, tipo, bancar a roupa das pessoas. Nada de bom. É, tipo, é que é verdade, né? Você não pode ser... Tipo, não tem como ser um herói invisível. É. O que você vai fazer de invisível de bom? Até tem, mas... Roubar o vilão? Tá ligado? Tirar a roupa do vilão. Tapa no vilão. É, tipo... É entrar no banheiro do vilão enquanto irritar ele tá... Irritar o vilão, tá ligado? Tipo... Não, mas tipo, igual o Super-Homem, ele pega o avião que tá caindo, tipo, eu vou ficar invisível e ninguém vai ver que eu não fiz nada pra pegar esse avião, tá ligado? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a ideia é essa. Oh, meu Deus, um meteoro! Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Não me cobrem. É, cara, eu acho que é isso mesmo, assim. Não sei. Foda-se. Não sei. Foda-se. Eu acho ótimo que as pessoas ficaram muito empolgadas com a gente gravar de novo, mesmo sabendo que grande parte das perguntas são respondidas por tipo, nossa cara, que pergunta boa. Que pergunta boa. Eu não tenho resposta. Ou é isso, ou é tipo, eu respondo depois, a gente nunca responde. É. Na próxima a gente responde. Vai trazer. A gente vai começar fazer, com tipo, isso. Uma sabe lista que nem de o... todas as vezes que a gente falou, a gente responde depois. Sabe, de fato responder, sabe que nem tem saudão de tipo, de você resolver o seu... Ah, limpe seu nome. Saudão, sabe? A gente tinha que fazer saudão das perguntas não respondidas. A gente fica, tipo, a gente monta um standzinho, as pessoas vêm, fazem as suas perguntas de novo, tenta responder o melhor possível. Então, se alguém for na Comic Con, a gente vai estar atendendo a esses pedidos. A esses pedidos, pronto. Mesa 131. Você, Buca, teve alguma pergunta que você fez? Tem que ser o que você fez, você tem que provar que você fez. Traz um print. Será? Eu não preciso, não. Só foda-se. Pro lado deles, tadinhos. A gente tá se redimindo, né? Eu tô brincando, verdade. Eu não preciso trazer o seu cupom fiscal. Cupom fiscal da pergunta. Se tem alguma pergunta que você fez e a gente não respondeu, ou a gente respondeu de um jeito muito escroto, Por hoje, favor. A gente ia responder, só que a gente acabou desvirtuando o assunto e falou sobre outra coisa, tá ligado? Ó, e peido, são engraçados. Venha falar com a gente na Comic Con Experience. E a gente vai responder. A gente vai tentar responder do jeito melhor. A resposta pode não ser a resposta que você quer, mas a gente vai responder. Mas a gente vai tentar mais do que a gente tá tentando aqui. Exato. Que a gente tá tentando, apesar de não parecer. Veja bem. Oh, pensa assim, o Rafael Santana. Pelo menos a gente gostou muito que você falou stealthmente, cara. Stealthmente. Stealthmente é uma palavra pra esse foi o a gente respondeu a pergunta, cara. A gente respondeu a pergunta. Você só que não respondeu. Você não respondeu, cara. Mas a gente vai ficar sem essa resposta. Eu não quero as minhas costas não, tá ligado? Bom, gente, acabou as perguntas de Metal Gear. Porém, vocês mandaram quase 100 perguntas pra gente. E a gente vai responder algumas. Eu vou me preparar pra essa série. Tá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte que ninguém vai perceber. Tipo, ó, 1, 2, 3 e... E voltamos da nossa pausa misteriosa. Era pra você só voltar. Então não voltamos. Falcão, você não ia cortar? É verdade. E ele fala, tipo, não, aqui é assim, trabalho duro, capangas. Ele nossa, não pode falar agora, porque ele tá mastigando. Ele não tá fumando drogas ilícitas. Não, agora é hora da Dalica, né, cara? Você usa drogas, você come. Uhum. Isso é o pior que pode acontecer com você. É. Quando você usa fazer maconha. Um sanduba quentinho. Você vai lá e come. É, pior que você pode acontecer se você ficar gordo. Verdade. Tem uma overdose de comida e acordar dia seguinte dor de barriga. Exato. Vai, Falcão, para de comer, leia as perguntas. Não é vocês. Leia as perguntas. Você que se propôs perguntas. A fazer o bagulho, leia. Porra, velho. Propôs a fazer o bagulho. Aí, os caras, o povo véio. Pede, cara. Caralho. Um povo então, sofrido. Gabriela Almeida, Amanda, minha única pergunta é, como, Raoni? Como vocês conseguiram viajar de novo pro Japão em menos de um ano? Vocês roubaram um banco? Aí, ó, por isso que ele tava falando de queria saber como é que era. Foi isso. Quantas horas trabalharam de madrugada? Todas. A gente trabalhou todas as horas. Não, os meninos viram, tipo, eu vim um dia dos 2 meses e meio que eu fiquei desenhando sem parar e sem dormir. Eu vim aqui um dia que eu tirei de folga, assim, tipo, eu vou lá jogar Metal Gear, não fazer nada. E daí eles acharam que eu tinha usado drogas porque eu tava rindo demais. Literal, eles realmente acharam. Mas eu falei, tipo, não, minha vida é horrível. Eu só estou Foi o meu último dia feliz. Todos nós, inclusive, estamos tampando tanto que a última, eu acho que desde começo de junho, que foi, quando foi pra Califórnia, desde o começo de junho, nos últimos 6 meses, eu acho que eu vi o Raoni umas 3 vezes. Duas, pá. É, umas 3 vezes. Porque, tipo, nossa, mano, verdade, tava foda, cara. Tava foda pra todo mundo, mano. É verdade, o dia que eu vim aqui foi a primeira vez que eu vim, depois que você tinha voltado. E fazia tipo um mês que eu tinha voltado. Sim. Bosta. Onde está a Comic Con? Passar o dia abraçados. Mas cara. Então, a gente conseguiu, tipo, não comprar... A minha TV, o Makoto viu, a minha TV tá com um defeito na parte de cima faz, tipo, mais de muito tempo, eu não sei quanto tempo faz. E eu só troquei agora, tá ligado? É foda, tipo, a gente juntar não comprou porra nenhuma. É? Daí eu consegui ir pro Japão. Louco. Japão. Você já é big in Japan já? Já, eu sou muito famoso lá. Todo mundo me reconhece. Ô, Raoniro! Eu já sei comprar um bilhete. Raoniro. Eu sei comprar um bilhete. Pior que a gente tava. A Heloísa tem uma leitora que a gente conheceu lá, que ela é casada com um militar americano. Caralho. E eles moram dentro de uma base militar que fica dentro do Japão. Então a gente passou uma semana lá e é louco, tá ligado? Porque você mora dentro dos Estados Unidos, mas dentro do Japão. É muito estranho, porque lá que dentro doido. É tipo... América. Louca América, está em todo lugar. E daí ele falava, tipo, não, se quiser falar japonês, ou você fala, tipo, e abaixa assim, que todo mundo faz o que você quer. E conversa com você. Ou você põe o no final de tudo, tá ligado? Porque, tipo, a gente foi na casa de uns outros amigos que eles têm um cachorro que é o cachorro mais mimado do mundo. Que, tipo, ele come queijo, tá ligado? É o petisco dele. É, mas é o único petisco dele. Caralho. Não é? O Thor, tipo, se você tirar um maço de cigarro, eu quero um pouco disso aí. O dele era um cachorro muito fresco, que ele só pode comer frango cozido fresco. Quê? Se tiver ali a mais de meia hora, ele não come mais. Caralho, cara. E o petisco dele era queijo. E deles falaram toda hora, tipo, quer um chizo? Você quer chizo? Porque isso que é foda, velho, de quando você vai pro Japão. Você aprende que, tipo, essa é a palavra de verdade pra queijo. Tipo, é chizo. E daí quando eles vão tirar foto, eles falam tiso, que nem faz sentido porque termina com oi, você não sorri quando termina com oi. Tiso! Todo mundo sai assim na foto. É foda, você colocar o no final de várias coisas em inglês, mas, porque, tá valendo. Por que você nunca tirou foto e alguém falou X? Nunca viu isso? Mas X, você ainda tá sorrindo, sim, entendeu? Exato, entendeu? Tiso, acabou. Tá ligado, com a boca, tá ligado? Mas igual quando toda vez que você vai comprar, tipo, uma passagem de metrô, uma passagem de ônibus, trem, o caralho, um ingresso pro cinema, você tá comprando um tiqueto. De verdade, tiqueto. De verdade. Essa é a palavra final, tá ligado? Você tá comprando um tiqueto. Pra toda... Foi desse tiqueto. Jeito, eu fiquei tipo, tiqueto. Como é que tá o japonês essa altura do campeonato? Você tá falando nenhum, alguma coisa, assim? Falando porra nenhuma. E mesmo assim, cara, você é literalmente um dos poucos caras que eu conheço que foi pra lá direto, curtiu pra caralho, não, nunca se fudeu e, tipo, não fala japonês, assim. Mas então, já é pra entrar na parte que eu me fudi? Já é pra entrar na parte das grandes histórias? Vamos aí. Porque, tipo, a gente chegou lá... num dia de madrugada. Daí a gente ficou em Tóquio uma noite e no dia seguinte a gente foi pra Osaka, que daí começou a viagem de verdade, tá ligado? A gente vai pra Osaka, fica em Osaka, de Osaka a gente viaja pra todos os lugares, Japan Rail Pass, trem grátis, só alegria. No caminho pra Osaka, a gente tinha chegado em Osaka, no caminho pra estação do hotel. Talvez eu tenha deixado minha mochila dentro do trem. Talvez ela tivesse com a câmera, um rail pass, dois passaportes, mas... Nossa, velho. Isso não ia estragar a viagem de ninguém. Não, pelo menos foi isso acontecendo no Japão. É que tá, pior. Essa era a minha esperança. Porque a Heloísa entrou em colapso. Tipo, não, acabou a viagem, tá ligado? Porque amanhã a gente tem que viajar, a gente tem que estar com os rail pass, os passaportes e o caralho. Nossa, você precisa do passaporte, cara, pra entrar no hotel, tá ligado? Que eles falam, se tem um passaporte, pelo menos um passaporte, precisa, tipo... Não, estavam todos... Daí, caralho. Toda a estação de trem, metrô, eles têm station office, que fica, tipo, do lado da catraca tem um carinha que fica numa cabine ali. A boa e velha SSO. Do metrô daí, de São Paulo. É pra aquele cara que, se você vai pro Japão e não fala nada de japonês, você, tipo, sabe qual estação você tá indo, você chega naquele cara e fala, tipo... Tiquetô! Tal estação, e daí ele fala track number... Se ele não falar 12, tá tudo certo, porque o 12 é impossível, ele vai ter que pegar a calculadora e colocar o um número e mostrar, caralho, pra você. 12. Porque eles não contam, não vão tipo, conseguir falar 12. Qual de 12? 12. Em retrospecto, quando você sabe qual é a resposta, você tipo, entendi o que ele quis dizer. Se você não sabe, você... Nossa. O cara vai te olhar tipo, caralho. E deixa eu adivinhar, foi a 12 que você teve que ir. É a 12. E daí ele fala, tipo, plataforma tal número, que é genial pra fins, pessoas que não falam japonês. E daí você pergunta how much, e daí ele te mostra na calculadora quanto você vai na maquininha, eu quero esse tanto de dinheiro, porque você tem que pagar de acordo com quão longe você vai e tal. Daí eu fui nesse lugar pela primeira vez pra falar, olha, como que eu acho a mochila que eu deixei na Nossa, velho. E aí, cara? E daí eu falei, tipo, porque eu percebi, tipo, nossa, minha mochila não tá aqui. Eu não sei descrever como a Heloísa ficou. Mas eu tava tranquilo, tipo, é só uma questão de tempo, porque eu tô no Japão, tá ligado? O Japão é um lugar onde você tá andando e tem um fone pendurado nas coisas, porque alguém achou e deixou no lugar onde ela achou que alguém... É lógico. A pessoa que voltasse pra achar ia achar mais fácil. Daí eu fui lá, falei, deixa a mochila tal, eu tava indo pra tal lugar, eles te perguntam tudo. Aí do nada ele te respondeu em carioquês, ih, malandro, já é, alguém levou. Se fudeu. Se fudeu. Aquilo não tá mais lá não. Tá lá não, bicho. Fudeu aí. Aí você falou, onde estou? desculpa pelo preconceito que, por acaso, o cara é carioca, na minha visão, mas... Maior cariocas, eu amo vocês, mas o sotaque de vocês é bem zoável. Zoável, não zoador. Zoável. Falcão! Desculpa, gente. Falcão! Que é isso aí, mano? Cara, campo de concentração pra cariocas. Vai, continua. Você me parece meio carioca, né? Continua. Foi horrível, porque eu tive que... Mano, eles te perguntam todas as coisas. Em qual trem você tava, que hora você pegou e... Tipo, sei lá. E daí eu fiz todo esse processo e o cara liga pra uma mulher que fala inglês, você fala com ela. Você fala com essa mulher, daí a mulher fala com ele, daí ele fala alguma coisa pra mulher, a mulher fala isso pra você, você fala com ela, daí ela fala, nossa... Mano, e aí? E você lá, tipo, caralho, só acha porra da mochila, tipo, que por mágica. Eu sei que vai ser mágica, mas só... Eu sei que vai acontecer magicamente. Mas faz rápido, tá ligado? Não rolou. Eles ligam... Você não achou a mochila? Eles ligam pras estações, tá ligado? Tipo, pra onde o trem que você possivelmente pegou em... Possivelmente aquele horário. Porque você não lembra direito. Você não olha. Ó, estou entrando nesse trem, que horas são? E eles ligam lá. Não, ninguém achou nada. Vamos pra estação... Que eu queria ter chegado, então. Eu fui lá. Tinha um tio velho japonês. Os tio velho estão... Nossa, eles não querem saber, velho. Se você não fala japonês, eles... se você morrer, eles não se importam. Daí eu falei, tipo, todo esse processo de novo com ele. Ele chamou um cara no FaceTime. Eu falei com o cara falava com ele. Ele falava com o cara falava comigo. Caralho, velho. Ligou pra vários lugares onde podia ter chegado. Alguém achou? Não, ninguém achou. Esse cara... Ele tava nem um pouco afim. Ele queria, tipo... Você tem um passaporte? Deu? Não, o passaporte tá dentro da mochila. É, mas daí você precisa ter um documento pra provar quem você é. Deu, tipo... Você nem achou uma mochila, tá ligado? Tipo, e eu... Amigo, entenda. Eu estou em apuros, tá ligado? Para de pedir coisas pra mim. Resolva as coisas. Tá, ele não achou também. Ele falou, tipo... Ó, eu vou... Porque essa é a treta. Se você não tem... Quando você pega o seu tiqueto e você põe ele na catraca e tira ele... Porque como ele o preço que você paga depende do quanto você vai andar, você precisa colocar ele de novo pra sair, tá? Certo. Então não tinha isso, porque eu tava de Rail Pass, e o Rail Pass tava na mochila. Ele falou, não, eu deixo você sair, você vai pro hotel, sei lá onde você quer, e você fala com a polícia, vai na embaixada, e eu tipo, amigo. Esse é um detalhe importante, porque eu falei com a Heloísa descobriu isso, eu não sabia, porque no colapso dela, ela também descobriu que, tipo, a gente tava em Osaka. A embaixada era em algum lugar que eu tinha que pagar, tipo, 20 mil ienes pra chegar, tá ligado? Porque esse é o trem lá é muito caro. É muito, muito caro. Então, você conversa com pessoas que estão lá há 15 anos, eles nunca andaram de trem bala, tá ligado? Porque custa R$1 trilhão. Então, tá, ele falou, não, você vai na polícia... Quanto que é 20 mil ienes pra gente ter uma noção? R$1.000. 20 mil, é, tipo, a conta 20 padrão é, tipo, 100 ienes é $1. Tá. Então, 1.000 ienes são $10... Entendi. É. E agora o dólar tá daquele jeito. Então, doloroso. Esse é um dado importante da viagem dessa vez comparado com a última. Tipo, agora que o dólar custa 4 vezes o nosso, os preços lá são iguais os daqui, tá ligado? Ano passado era tipo, nossa, que da hora, é tão barato. Não, esse ano é tipo, é, que da hora. É o preço. É, eu pagaria a mesma coisa lá no Brasil. Entendi, entendi. Daí, tal, tá, o cara falou, não, pode sair, vai lá na polícia, faz um... registra um... Um B.O. B.O.R.O. Ah, B.O.R.O. Daí eu, tipo, não, valeu, eu vou pra esse outro lugar. Daí, tal, tá, eu fui pra um terminal, que, tipo, as estações, elas variam muito de tamanho, e quando é uma estação, que é um, tipo, passa 1 trilhão de linhas, daí é uma estação gigante, os pode caras ver. São muito mais... Tá, daí eu fui num terminal. Tinha uma menininha na cabine. Caralho. A menininha... A menininha, eu cheguei pra ela e falei, tipo, eu pedi um bagulho, ela falou, ela ficou muito empolgada, porque ela tinha 18 lâminas de papel plastificado sobre, tipo, qual como é o, tratar qual, estrangeiros. Como tratar da situação, o macaco colonizado perdeu alguma coisa no meu país. Uma era, tipo, desenhinhos de coisas que você pode ter pedido. Então tinha casacos, câmeras, passaportes, bilhetes de metrô, mochilas. Daí eu fui plantar, eu pedi isso. Todas as coisas, eu pedi tudo. E daí ela falou, tipo, ah, tá, isso é muito foda. Quando você tá em apuros no Japão e você precisa de ajuda de alguém, eles não são empáticos com a sua dor. Eles fazem tudo que eles podem, mas eles estão sorrindo o tempo todo. Então você sempre acha que tá tudo bem, até o momento que ela fala, tipo, ó, então, agora você vai, tipo, na polícia, porque não tem mais nada que eu posso fazer, mas ela ainda tá sorrindo. Então você, tipo, calma. Por que você tá sorrindo? Essa é uma péssima notícia. Você tem Asperger, tipo, o que tá acontecendo, isso tá ligado? Que situação é essa, você ajuda? Tipo, qual o nível você tá sorrindo? Isso é ruim pra mim, tá ligado? E ela sorriu o tempo todo. Inclusive pra falar, tipo, não, ninguém achou nada. Depois de ligar, tipo, ela pegou, eles têm, no Japão eles têm um negócio que chama timetable, que é, tipo, todos os trens vão chegar nesse horário em tal lugar, e eles nunca erram, porque você tá no Japão. E eles realmente... Então, a timetable é, tipo, é todos os horários possíveis de todos os trens, de todas as coisas. E daí ela voltou sorrindo pra mim e falou, não, não, ninguém achou nada. Que pariu, cara. Caralho, velho, e aí? Foi foda. Você achou o bagulho afinal? O meu plano foi... Porque toda vez que eu chegava... Ele tá chegando lá, calma. Toda vez que eu chegava numa estação e falhava miseravelmente, eu deixei a Heloísa sentada num banco na plataforma. Chorando. Porque ela, porque ela não tava em condições de sair do lugar. E eu falei, deixa que eu vou lidar com isso. Você só espera aqui sentado, bem tranquilo. E era foda, porque a gente foi em 3 estações. Então ela teve que me ver 3 vezes voltando sem nada. Nossa, cara. E daí você, eu olhava pra ela, ela tava tipo... Ela olhava pra mim e você via exatamente a esperança, momento. A esperança sumindo, esse momento da transição, tá, de tipo, está tudo bem? Não, não, não. Nossa, nossa, era horrível. E daí eu dói o coração. Na última estação, eu nem contei isso pra ela, mas na última estação foi tanto tempo e eu criei tantas esperanças de tanto preparada que a mina tava e tanto esforço que ela fez tentando encontrar um negócio, que eu tipo, eu sentei no chão em algum lugar pra pensar no que eu ia fazer, tá ligado? Que tipo, daí eu realmente não tinha, eram 2 horas do pior estresse de todos os tempos, eu não, caralho, tinha mais energia, cara, assim, tá ligado? Daí depois de um tempo sentado, eu levantei e voltei lá sorrindo pra tipo, ó, oh, não, mas relaxa, a gente vai encontrar, é só ir nesse lugar. O meu último plano foi tipo, a gente vai no lugar onde eu peguei esse trem e fica sentado na plataforma esperando o trem passar pra ver se a mochila tá no mesmo lugar, tá ligado? E esse tipo, o último resort, assim. Uh-huh. Sim. E ela tava tipo, ai meu Deus, daí ela foi ligar pra alguém, nem lembro. E eu fiquei lá sentado. O filho da puta chegou. O trem. Com a minha mochila. No mesmo lugar. Tipo, sem tirar, assim. Porque, tipo, eu falei, esse é um bom plano, porque eu tô no Japão, tá ligado? Uh-huh. Eu sei que ninguém vai tocar nessa bosta. Porque uma treta é essa. É, ninguém pega nada que achou no chão, porque eles sabem que é de alguém e alguém vai voltar pra pegar. Sim. Então, o máximo que eles fazem é pegar aquilo e tirar do chão e colocar em algum lugarzinho, assim, tipo uns postinhos e tal, pra ficar mais fácil da pessoa achar. Mas se não tiver no chão... Muita gente não faz nem isso, porque eles têm medo de a pessoa tá voltando no momento em que eles estão pegando e achar que eles estão pegando aquilo pra eles. Cara, posso que eles têm um nome específico pra esse tipo de medo. Sim, porque ele estava lendo isso num livro de, tipo, coisas do Japão. Sei, tá? Sei, e daí sei, ela, sei. Tipo, nossa, que... Era isso. E daí a mochila tava lá, velho. E foi surreal, porque eu ficava, tipo, passaram vários trens antes de chegar o meu. E daí eu ficava olhando, eles têm aquele negócio pra você pôr a mala em cima de tudo, sabe? E daí eu ficava olhando o negócio passar e tal, tipo, caralho, não chega, e tá tudo vazio e tal. Daí tinha uma que tinha alguma coisa, tinha uma que tinha um tripé, daí... E é engraçado porque você fica tentando racionalizar coisas pra, tipo, não, essa se pá é a minha. E daí, tipo, passou uma que tinha um tripé ali em cima. Daí eu falei, eu tenho um tripé, eu não trouxe, mas... Ai, tá é bom, meu, não, é, não é meu esse. E daí chegou a minha mochila, foi surreal, porque eu levantei, tipo... Ah, melhor momento de... Eu levantei, entrei, peguei a mochila, puxei ela e saí do trem, tá ligado? E ficou todo mundo me olhando, tipo, o que que tá acontecendo? O que que esse ocidental... Eu sentei no chão, assim, na frente da porta, tá ligado? No meio da plataforma. E chorou agarrado com a mochila. Não, e abri pra ver se tava tudo lá, e tava tudo lá. Oh, tava a câmera, tudo... É, porque eu tava no Japão. E daí eu levantei, eu tava muito feliz. E era legal porque, tipo, ninguém tava dividindo da minha... Ninguém entendia o que tava acontecendo. Ninguém tava, tipo, olha, esse cara estava esperado sentando na plataforma e ele achou a mochila dele num trem. Não é demais? Tava todo mundo olhando, tipo... Quer ser muito engraçado, todo mundo começa a bater palmas, tá ligado? É, era a minha expectativa. Pra mim ia acontecer isso. Não aconteceu. Mas foi isso, velho. Foi louco. Tipo, eu perdi a mochila. Você avisou a minazinha que tava tão empolgada em te ajudar depois? Eu já tava em outra estação, mas eu passei o resto da viagem pensando, tipo, nossa, eu precisava ir lá falar com ela. Ela deve ter perdido horas de sono pensando naquele pequeno, aquele jovem. Tadinha, cara. Ocidental, não encontrou a mochila. A culpa é minha. Pra não sair desse tópico, o outro grande momento... Teve um grande momento de, tipo, estou no Japão, que foi, tipo, teve um feriado de Dia da Cultura lá. No Dia da Cultura, a gente tava perto, a gente ficou no hotel em Tóquio, perto de onde tinha o Pokémon Center de Tóquio, que mudou de lugar, não era mais lá. Pode crer. Mas esse lugar fica na frente da estação que a gente tinha que pegar todo dia pra ir pros lugares. Nesse lugar, tava tendo um grande evento com umas barraquinhas e tal, de Dia da Cultura. Ah, que legal. Tinha, sei lá, barraquinhas do metrô pra você tirar foto, tipo, como motorista do trem, assim. Que tem, da tipo, hora. Eles fizeram um mock-up do trem, e daí você ficava atrás dele e era como se estivesse dirigindo o trem. E daí tinha umas barraquinhas de comida, umas bostas. E tinha um pula-pula. que era um Pikachu gigante. Era tipo um Pikachu gigante, gigante, gigante. E dentro dele, por acaso, assim, tinha um pula-pula. Você podia entrar dentro do Pikachu e ficar pulando lá e tal. A questão é, por onde você entrava no Pikachu? Na barriga, do, no, na vagina do Pikachu, assim. Se fosse uma Pikachu. Pikachá. Mas foi muito louco, tipo, uau! Essas coisas que você espera quando você vai pro Japão. Um Pikachu bem grande e inflável, tá ligado? A outra foi... E essa foi realmente... Essa não tem preço. Nossa, essa não tem feriado que te traga esse grande evento. Foi a coisa mais legal de todos os tempos. Porque a gente tava em Nagoya... no carro de uns amigos, a gente tava voltando pra cidade deles, que eu não lembro qual era, mas eles estavam falando de alguma coisa, e a gente tava ouvindo um barulho de motor, tipo... e daí não parava, e ia chegando cada vez mais perto, e daí na hora que eu falei, tipo, caralho, que porra é essa, ligado, quem que tá fazendo isso, e eu olhei pra trás, sabe Akira... que tem os baderneiros de moto, sim. Que eles saem pela cidade, sim. Badernando... Eram esses caras, velho. É mesmo, tinha baderneiros, tipo, de moto de verdade. São reais. E eles chegaram, tipo, muitos, bem atrás do carro. Eles cercaram o carro, assim, tipo, passando em volta da gente, tá ligado? Mas que tipo de baderna eles fizeram? É, a baderna deles é sair correndo muito rápido, eles andam acima do limite da velocidade. E eles explicaram pra gente, tipo, esses são os caras que são os trainees da Yakuza, da máfia, tá ligado? Da Yakuza e das outras. Seja lá quem sejam, que não tiveram um PR tão bom. Os caras infamosos. Mas eles são, tipo, eles são os kids, os juniors. Os estagiários. São os estagiários da máfia, tá ligado? São quem eles usam pra fazer as... queimar casa do... Você sabe, essas coisas legais. É. Dinheiro, bater um monte de motoqueiro, tipo, passando em volta do carro dos dois lados, assim. Mas eram umas motocas foda do futuro? Não, eram as... não, eram as motocas, tipo, esquisitas do Japão. Tá. Não já é tá moto... ótimo pra mim já. Não já é uma legal. Moto prática. Já é legal. Mas se você procurar, é umas motos esquisitas, assim, de tipo. Estilosa e tal. Assim. É. Já tá ótimo pra mim. Com muito gente na garupa. Pra... Caraca. E o mais legal, tipo, eles cercaram o carro pra passar e tal. Eles passaram no meio do sinal vermelho. O mais legal é que a polícia chegou atrás deles. Porque eles estavam sendo perseguidos, velho. E a polícia chega num carro, tá ligado? Só que é um policial japonês que tá lá dentro. Né? Então ele não vai, tipo, bater no cara pra ele cair e morrer. E aí, agora aprendi. Não, eu me quebrei todo. Ele vai pedir por favor. Foda-se. Tipo, não acontece. A polícia chega muito perto da moto e ela para. Tipo, meu Deus, vou machucar esse cara. Caralho, então a polícia vem, tipo, de todos os lados, com a sirene ligada, tipo, vários carros. E os caras estão correndo e, tipo, tinha um cara... Que a moto parou porque o carro entrou na frente dela e tinha um cara na garupa e o cara caiu e o cara teve que sair correndo atrás pra subir na moto. E daí foi embora e a polícia foi saindo atrás deles. E daí a gente continuou, tá ligado? Caralho, e daí velho. Passavam vários carros com a sirene ligada da polícia, assim, tipo, correndo, tipo, pra se juntar à perseguição. Nossa. Por isso eu fiquei, tipo, caralho. E os motoqueiros tinham roupas engraçadas, tipo, de palhaço e coisa assim? Não, eles tinham as roupas de boa. Eles foi... usavam o mesmo jaqueta, tá ligado? Pô, nada. São os caras de moletom, assim, tá ligado? Nada. Viu? Aí que eles louco. Estão errando, errando. Uniforme de gangue, tá cara, porra. Decepcionante, mas foi muito louco. Que da hora. E aí, o que aconteceu depois? Você sabe se eles foram sumiram? Não, vai saber. Caralho. Daí desaparece e você não vê mais. Que louco. Eu tentei dar várias indiretas, tipo, a gente precisa alcançar esses caras. É. E daí a gente andava, a gente, tipo, o semáforo abria, daí a gente andava e tal. E daí vinha outro carro da polícia, e deu tipo, a gente ainda consegue, sabe? Siga aquele mas carro. Não, ninguém queria fazer parte dessa badera. Passava no semáforo e tal. Tinha que ser muito fora da lei pra seguir os caras. Foi louco. Que da hora, cara. Mano, tem mais perguntas, cara. Vai. Yuri Ortin Elstir Blask. Mano, o que vocês vão fazer no final do ano e qual o plano pra conquistar o mundo em 2016? No final do ano a gente tem a Comic Con. Tem a Comic Con. Que é basicamente o que a gente vai fazer. Comic Con. Agora, se louco. Você tá me perguntando se, assim, se vai rolar um sítio nas viradas de coisa, se vai virar. O que vocês vão fazer no final de ano? Onde vocês vão passar o Réveillon? Eu vou passar o Natal com os meus pais, mas o Réveillon eu não sei ainda. Cara, acho que eu vou fazer tudo aqui em São Paulo mesmo. Sério? Ah, eu não tô com saco. Cara, viajar no final de ano é foda, cara. É um saco, cara, porque é tudo lotado. Você viaja uma semana depois, porque aí tá todo mundo, os caras, tudo tem que voltar pro dia 2, dia 3 pra trabalhar. Mas férias escolares. você for pra praia, por exemplo, continua em inferninho. É, cara. É verdade, é. Mas sim, uma semana depois do Réveillon na praia é outro universo. Outro universo, é outro universo. E aí é tipo... É, não vou ficar em São Paulo, cara. É, eu nem sei o que eu vou fazer. Eu não faço a menor ideia também. Não, então. Quanto Laga, tempo, mas... quanto tempo o Raoni... Ele, você viu que ele montou um Raoni com dois N's, inclusive? Raoni. Olha que coisa, cara. É porque eu sou italiano. É, Raoni. Raoni. É, quanto tempo o Raoni ficou no Japão? Um mês? Um mês. Mesmo. De novo. 3 anos. Agora foram 2 acumulados, então. Da última vez, a gente ficou, tipo, 20 dias e 10 na Coreia. Foram um desperdício. Digo, verdade. Não, foi legal. Mas você odiou tanto a Coreia que você voltou pro Japão de novo agora só pra passar, tipo... Só pra não ir pra Coreia. Pra não ir pra Coreia. Dessa vez só pra não ir pra Coreia. Passou um mês no Japão e foi, tipo, nossa... Dessa vez vocês sentiram, assim. Não, dessa vez. Ai, muito tempo, caralho. É mesmo? Teve dia que, tipo, vocês não fizeram nada de, tipo... A menos que você tenha programado 1 trilhão de coisas e você tenha um Rail Pass pra um mês... Porque um mês você consegue, tipo, você faz o Japão inteiro, mas, uhum. tipo, como é, as coisas são muito longe... O Japão é assustador porque, tipo, a gente teve que fazer uma viagem de ônibus dessa vez. E levou 8 horas. Caralho. Deu, não fiquei, tem tipo, um terra suficiente assim, pra... É, então, não era uma ilha isso aqui? E daí um amigo nosso falou, tipo, os caras, não, ninguém se toca de quão grande é o Japão, tá ligado? Até você morar aqui e ter que, tipo... Então, pra mim, tipo, a gente ia de Tóquio pra... De Osaka pra Tóquio, com Rail Pass, que é grátis e tal, foda-se... E a gente ia de trem bala. E são 4 horas, eu acho. De Nossa, trem de bala, trem bala, caralho. 4 horas. Então é muito longe, e cara. Você não Nossa, sente é porque graça. É super confortável. Você fica tipo, ah, é, lógico, não preciso né? carregar malas agora. Uhum. Isso, longe, velho. Então, daí eram 8 horas de ônibus. Caralho. O bagulho é grande, velho. É assustador. Isso é bem grande. Louco o Japão. Nossa, cara. Nossa, 4 horas então, tem fiquei um mês, bala, mas velho. Tipo... Um mês se você não vai... Pra vários lugares começa a ficar nossa, tipo, penso que Amsterdã pra Roterdã, que são as duas maiores cidades da Holanda, é 20 minutos. É, rapidão, é rapidíssimo. Elas são, tipo, caramba. Em pontos opostos do país, tá ligado? Você de carro sussa, tá ligado? E isso que é foda, você não tá indo Brinca. De uma ponta a outra pro Japão, você tá indo, tipo, na horizontal aqui, assim, do Japão, né? Assim. Caralho, é verdade, cara. E é porque é mesmo, né? Tipo, dá pra ver as ilhas, tudo, mas você pega o um mapa mundo, você vê fácil, assim, tipo, é verdade, cara. É. Não é tinha louco. Pensado nisso mesmo. E é imenso, caralho. Apesar de... Que doido. Que doido. Prossiga. Quanto... O que vocês têm comido durante esse tempo de ausência? Comidos. Pô, eu tô me alimentando bem o lado pai do Bilesk falando hoje. É, né? É, tipo, então. Você tá se alimentando direito? Nós comeram uns legumes direito. É, tão bem alimentados. É, estamos, cara. Tá suave. Suave. Tá, eu tô... Ultimamente tô comendo tá bastante tá salada. Tô curtindo umas saladas. Muitos vegetais. É, eu tô super orgulhoso de mim mesmo no quilão. É sério, meu quilão tá mais parecido com o seu prato do que com o Daniel agora, Zolo, por exemplo. Caralho. Então, vem com o Daniel, tá menos parecido com o seu próprio prato. É. Isso, é isso que eu quis dizer. Querendo jogar pra cima dele. É isso que eu quis dizer. Não, mas tá melhor, cara. Tá, tipo, tá muito florido, bom, tá muito bonito. É, e a última pergunta do Bilesk é, e as namoradinhas? E as namoradinhas? Também. Que programa você tem feito com as suas namoradinhas? Fala pra nós. O Raoni. É da hora. O Raoni entrou nela. Afiada. Namoradinha. Também. Da hora, cara. Elas levam ela pra uns rolês que elas não acreditam às vezes, mas elas vai, né? Tipo quais que ela não acredita? Não, porque esses eu não devo ter sabendo. Esses devem ser os bons. Próxima pergunta do Thales Henrique de Castro. Raoni. E aí ele escreveu, acho que seu nome em japonês. É, Deus não sei. Raoni. Raoniro. Raoniro. A estátua Raoni. De Gundam se move? Não. Mas eles querem você o não pode. Você não pode subir nela e matar, tipo, outros robôs? Não, eles a cabeça dele mexe. Tá. Ele olha pra cima, pra... É bem, tipo... Acho que a gente fez essa pergunta a primeira vez que você foi pro Japão. É, acho que sim. Mas eu acho que o Musa chegou a falar que eles têm um projeto de 50 ou não sei quantos anos de Gundam, que é fazer um que anda e o caralho. Ah, né? É verdade. Daí vai mudar tudo. Daí vai mudar tudo. Tudo. Mas teve uma, tipo, depois que saiu o Pacific Rim, teve várias matérias da Veja, tipo, e os robôs gigantes? E os robôs gigantes? E daí teve uma matéria que é tipo, gente, não rola porque, tipo... A força, quanto maior você faz um negócio, mais ele tem que lidar com a gravidade, sim. Tá ligado? Então não rende a força do... Então se fizer um robô daquele tamanho, ele não... Ele vai pesar tanto que ele não consegue lidar com ele mesmo. Tá ele vai então, se deixar chorar, é, tá tipo, que da hora, vou fazer um Gundam, vai mudar tudo. Não muito, porque é um pouco inviável. Droga. Próxima pergunta do Thaís Barros. O silêncio vai ser rompido finalmente pós-polêmica Bilesk e W. Não. Nunca? Nunca. Nunca! Jamais! Isso é um absurdo! No polêmica? Que polêmica? Que polêmica? Conspiração. Devem pagar. Thaís, você vai receber um toque na sua porta logo mais. Expulso. Daqui 5 minutos. 5 minutos. Banida do grupo. Enzo Mazzucchelli Dias. Mabribupi. Daniel. Tô curtindo um Young Thug por sua culpa. Boa, garoto. A culpa é sua. Thugger. Indica mais um cara meio farofão assim meio pra ouvir. Farofão. Eu acho ótimo que a gente cunhou esse termo. Sim, cara, do rap farofa. Rap farofa, cara. Rap farofa. Assim rap pra ouvir. É, e é isso. Puta, os rapão farofa, cara. Eu tô ouvindo Lil Jon esses dias. É verdade. É, a gente falou. Não, eu tenho um muito bom que você tem que contar pras pessoas. Qual a música que ontem a gente tava no carro e a gente tava ouvindo uma música que o cara falava: Yeah! No! Yep. Yep, yep! É, isso aí. Nope. Nope. Isso é Choices do E40. Choices? Essa música do caralho também. É muito engraçado que o cara fica falando, fazendo pergunta e resposta. E daí o back vocal responde: Yep! Yep! Nossa! Nope. Mano. Yep. Yep! E pior que a música é boa, velho. Pior que a música é boa, cara. Isso que é legal de tudo. Raps da Eliana, assim. É, tá tipo isso, cara. Bom Dia e Companhia. Só falando sobre drogas e se a Eliana fosse gangsta, tá ligado? É, tipo, entendeu? Drogas. Imagina a Eliana com umas tatu na cara, tá ligado? Uma lágrima. Tá. Como os vegetais? Sim. É isso. É exatamente isso, cara. Tipo isso, é isso que é o rap. Só que é tipo, louco. Você usa armas? Sim. Você trafica drogas? Não. Rap farofa. Não, cara. Nessa música, tá ligado? Próxima pergunta do Paulo Viana. Grandiosos bucaneiros, que Oi. Senti bastante falta. Ah, que fofo. Ai, que romântico. Qual a visão que os nipônicos têm dos brasileiros? Japonês. Eu acho que é pra você essa, Rony, porque, tipo, Japoni. Afinal, como os nipônicos te tratavam com respeito, Rony? Ah, eles não sabiam assim, exatamente que eu era brasileiro. Eles olhavam pra você, apontavam e falavam, gigante branco! Não, não. Porque eu faço isso quando eu te vejo, então. É verdade, ele faz. Toda vez que eu Toda vez. Ah, eu digo, ah, não, é só o Rony, tipo. Pô, não sei, mas. Você andou por lá com a camisa da seleção, cara? Ah, é. Pior é que, tipo, teve um dia, a gente sempre se esconde dos brasileiros lá. Porque a gente não quer entrar na conversa. Tipo... Mas você conhece uns brasileiros? Ah, não, os brasileiros que moram lá, mas de encontrar alguém nos entendi, lugares. Entendi. Porque a gente foi, tipo, agora, sempre temporada tem, de outono, né? Sempre tem. Tem um trilhão de turistas. Então a gente não achava nenhum hotel vazio, caralho. Entendi. Foi super difícil pra fazer as reservas e tal. Porque era muito, muito, muito turista. Então você vai nos lugares que são turistas. É, então. Porque é outono, daí as folhas começam a cair, daí tem um monte de árvore laranja, sim, cara. Sim. Que monte de árvore laranja. É, as árvores laranja, pá. Então você ia nos lugares que eram pontos turísticos mesmo, tá lotado de gente que não era nem um pouco japonês. E uns caras falando de uns tio americano que você fala, tipo, ai, por que você saiu da sua casa? Por que você vive? Sei lá. Mas a gente sempre que a gente sente a presença de um brasileiro, a gente não fala absolutamente nada, porque é muito chato a conversa, tipo, ah, e aí, são brasileiros? Legal. Onde vocês são? Ah, São Paulo, Curitiba. Que legal. Nossa, vocês já vieram pra cá? Onde vocês estão ficando? Estão gostando? Vocês já viram? A pergunta vocês estão gostando deixa a gente morrendo de medo, então a gente... E daí um dia a gente tava sentado na plataforma do trem, esperando o trem passar, e apareceu um cara, tipo, saiu de trás da parede, assim, ó, bem na nossa frente. Apareceu um tio e um outro com a camisa do Flamengo. Nossa, vai Mengo, caralho. Não, tipo, nossa, né, que engraçado, o cara tem a camisa do Flamengo. Será que eu falo pra ele? Tipo, nossa, eu sou do Brasil, que engraçado que você tem. E daí me ocorreu, ele não é um cara com a camisa, é um brasileiro, velho. Ele tá com a camisa do Flamengo, tipo, não é um tio que gosta muito do Brasil. E daí eles sentaram bem do nosso lado e ficaram conversando sobre, tipo, qual o sabor do nigiri que eles tinham comprado. Ó, esse salmão é bom, nossa, bom, né. E daí a gente, tipo, é muito tenso. Porque daí rola, tipo, essa é a pergunta de antes, aí rola um stealth. Porque, sim. Tipo, daí você é brasileiro, tipo, só que ninguém sabe. Né? Qualquer coisa que você fizer, você vai entregar, tá ligado? Então você não pode falar nada. Então a Heloísa olhava pra mim e fazia mímicas quando ela precisava muito falar alguma coisa. E daí a gente fica assim, mudo, tá ligado? Mas a fama eu não sei, tá ligado? Eu acho que é, sei lá, deve ser de boas. Eles não julgam ninguém. Não. Eles não falam com você também. Então... Não querem ser. Eles são muito tipo, é aí que tá. Eles são muito simpáticos quando você vai lá e precisa falar com eles por 5 segundos. Mas, tipo, todo mundo sempre reclama que, tipo, eles não querem fazer amigos. Né? Tipo, eles não querem fazer esposa. Você acha que eles querem fazer amigos? Eles não querem nada. Mas que tem, mais? Tipo, tem uma cidade, eu não sei se é Nagoya, acho que é alguma outra, que tem tanto brasileiro que as placas estão escritas em português. Sério, velho? É, as placas de trânsito tem então em português. Caralho. Inclusive, então. Mas pra quê, né? Tipo, você vai pra lá e tipo... É, tipo, se vira, né, amigo? Porra, sério, amigo. Que você precisa desse cheat. e esse específico, né? Esse, exato. Game Shark da vida aí. Mas né? Tinha uma casa de carê perto do hotel que a gente tava, que era perto da Torre de Tóquio, que a gente parou pra olhar. Eu falei, nossa, carê tão bom, né? Será que a gente come aqui? Porque tem um muito bom no Porquê Sim na Liberdade. Então, a gente não precisa, né? O sushi é uma prioridade, mas o carê lá é tão bom já. Daí eu parei pra olhar... E daí tava, tipo, escrito, ó, carê, todos do cardápio, né, tipo, carê tal, com sim. Porco, frango, não sei o quê. E daí tinha, tipo, esse é com não sei o quê, não sei o quê, tava escrito em japonês, daí tava em inglês. A última linha era em português, velho. Que? Como daí, assim, tipo, cara? Cara, de todos. E era uma puta tradução, não era a tradução do Google. Tipo, bem feita, assim. Daí a gente entrou pra comer, eles têm um cardápio que é só, tipo, como fazer o seu pedido. Então é uma série de coisas que você tem que escolher. Você tem que escolher o sabor do carê, mas você tem que escolher o nível de pimenta que vai no molho, o quanto de arroz você quer, caralho. E o do nível de pimenta, eles têm um diagrama que fala, tipo, ó, esse é bem de boa, esse pouquinho pimentado, esse é bem de boa, mas, tipo, vai ficando, vai acumulando a pimenta conforme você vai engolindo e tal, daí chega uma hora que fica preocupante. E o último, isso tava em português, tá ligado? Porque eles são meio que piadinhas e foram todas traduzidas. Tinha um crase, tá ligado? Tipo, era real. Cara. Ai, essa é a... Tinha crase, velho. Esse é o parâmetro. Esse é o parâmetro. Tá, mas o último, mais apimentado, era, tipo, não é possível, você deve estar querendo provar alguma coisa pra alguém, tá ligado? Tipo, em português. Caralho, né? Genial. Hora, mas realmente traduziram. Quem que traduziu? Vocês perguntaram sobre isso? Ah, a gente nem não. Perguntou. Ah, foda-se o tradutor. Era muito estranho, porque a gente entrou na casa de carê japonês e tinham dois indianos trabalhando. A gente ficou tipo, uau, isso é muito complexo. Não sei se eu quero entrar nesses detalhes, porque eu vou entrar no mundo sem volta. Que carê vai ser esse? Vai ser japonês ou indiano? E a foda que eles eram, tipo, os amigos nossos de lá, eles falaram que tem muita gente que vai pro Japão e trabalha nas lojas de conveniência pra treinar o japonês, tá ligado? Não, faz sentido. E indiano você achava vários, era engraçado. Que da hora isso. Que doido. Eles falam que turco tem muito. Ah, é? Turco é muito esperto pra língua, eles aprendem muito. Caralho, e é, tipo, que da hora. A história decorrente dessa frase foi, tipo, ter esses turcos que entraram aqui e começaram a roubar e fazer tal esquema. É sempre, caralho, né? Porque afinal... Tipo, caralho. Maldito estrangeiros. É, que cara, querendo ou não, é o Japão. Então. É, próxima pergunta. É. Lucas Sá. É. Teria Falcão mais um naipe de artista ou mais um pique de jogador? É tipo Racionais. Você tem naipe de artista? Ah, lógico. É, nossa, cara. É verdade. Então, por isso que eu... É. O que você tá falando, cara? Eu não sei. Eu não vou responder uma pergunta sobre mim, cara. Vocês que respondam. Ué, você que responda, cara. Ouça a voz do seu coração. Eu sou um naipe de jogador. Essa foi uma boa resposta. Boa. O Nineira de Moraes, pergunta pro Normalzão. E aí, Falcão, como tá essa vida louca de solteiro? E as namoradinhas? Tá solteiro? Tô, cara, tá da hora, viu? Tá da hora. É divertido, mano. Não sei como as minas me aguentam, cara. Eu dou muito truque, não é possível. Mas que rola, cara. Que você tá dando? Ele chega com uma cartola e daí ele fala assim... E tira um coelho, tá ligado? Eu chego assim... Olha esse coelho dele, tira um pinto de borracha. Exatamente. Ah, não. Todos os meus encontros de Tinder começam com escolha uma carta. Então, é assim que funciona. Esses são os truques que eu tô... Ele manda uma foto, essa é a sua carta? Meu Deus! Exatamente, é muito foda. Louco. Próxima pergunta, Sérgio Francisco, só precisa de fé pro podcast voltar? Muita fé. Sim. Mas você viu que leva tempo, né? Não tinham muita fé. Exatamente. Vocês não rezaram. O problema, você sabe que o problema foi vocês, né? Que vocês não tinham fé o suficiente. Exatamente. É verdade. Não rolou o pray for navio pirata. Exatamente. Não. Faltou uma hashtag. O problema foi faltar uma hashtag. A imagem de vocês no Facebook. Exato, exatamente, cara. Com conta pra olho. Conta pra olho. Louco. Né? Que desgraça, né? Ricardo Brito da Silva. Olá, Lords dos Mares Perdidos. Duas perguntas. Oi. Já que estou há tanto tempo sem perguntar. Bom, cara. Beleza, então. Vai pergunta chegando aí. Pergunta então, vai. Perguntão. No Japão é tudo ao contrário mesmo? Não é na China que as coisas são ao contrário? No Japão também é. É? A rua é do lado errado, essas coisas. Ah, pode crer. Tudo errado. Ao contrário, mas é. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. As pessoas andam plantando bananeira. As pessoas são de dentro pra fora, o intestino delas ficou pra os fora. Os cachorros andam as pessoas. Os cachorros. Essas coisas, tá ligado? Sim. Legal. E como seria o navio pirata do Japão? Em japonês. Em japonês. Com japoneses. Com japoneses. Navio pirata. Isso aí. Daniero, comprar um tiqueto pra... Farukonuru e Rayoniro. Pior que a gente tem os áudios do Musso. Só que ele não fez o Raoni. Ele não fez o Raoni, na verdade. Porque o Raoni não existia na época. O Musso uma vez fez introduções nossas em japonês. Minha do Falcão, do Van Depp e do Musso. E o do Daniel é muito foda, que é Daniero... Como é que é? W. Dotto. W. Dotto. É, muito bom. E o Van Depp é Van Depp. Van Depp. Van Depp. É muito bom. É engraçado, cara. Próximo, Iago Caldeira. Já que ninguém perguntou, vai rolar algum teaser do que tá rolando com a produtora de joguinhos? Quê? Produtora de joguinhos? Então, deixa eu explicar aí pra vocês, porque faz tempo, vocês não devem nem saber o que tá acontecendo. Mas quando você mandou as coisas pra Comic Con, você escreveu resenha sobre nós. E uma delas foi, tipo, que você perguntou, Raoni, a sua eu posso inventar? E eu... regretfully falei sim. Então agora tem lá que, tipo, eu vou levar uma reedição do Korn com a capa da Comic Con XP. E eu também vou levar Bull Kid, uma história sobre um menino com chifres, um menino doido, sei lá, um menino muito maluco com chifres bem grandes. E eu li aquilo agora e falei, tipo, caralho, por que eu falei que ele podia inventar? Parecia uma ótima ideia, né? Menino muito maluco com chifres bem... Ai, cara. Tô louco. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Cara. E daí, na de vocês, tá? Que tipo, a gente faz umas porra, nave pirata, trutos. E, inclusive, um projeto secreto com uma grande produtora de jogos... brasileira. Mas quando eles estavam falando, eu falei, tipo, nossa, do que eles estão falando? E daí eu fui ler. E daí eu li e falei, nossa, do que será que ele tava falando? Era disso! Verdade. Então... Será que a gente pode pegar e falar isso? Lá, já, faz tempo, já. Não, isso sempre pôde. Na real, isso sempre pôde. Isso sempre é verdade. Depois que lançou isso, não é como se a gente tivesse uma cláusula. Eu guardando porque a gente, tipo, ninguém pode ler. Então a gente só ficou desanimado, sabe? A gente nem se incomodou em contar pras pessoas. Com a produtora de joguinhos, é o seguinte, a produtora é a Behold Games. A gente já, eu achava que a gente já tinha até falado sobre isso. Não, a gente não falou, foi cara. Secreto. Sempre foi secreto. Então a gente estava trabalhando com a Behold Games, produtora do Knights of Pen and Paper e Relic Hunter Zero e também do mais famoso Chrome Squad, que é um jogo que está saindo para PS4, já saiu bastante e tal. Não, Relic Hunter Zero é só do Beto. Dos caras da Behold, mas que meio que vai sendo Zoeira Digital. Zoeira Digital. É o publisher deles. Mas é. Mas meio que vai ser meio que da. É meio que da Behold. É Behold. E aí, Zoeira Consciente. Zoeira do Bem. Zoeira do Bem. O lance é que a gente faz muitos anos, a gente já tava desde antes do Chroma Squad lançar, um ano antes de lançar. Era projeto, sim. Era projeto deles, a gente já tava conversando com eles de fazer o quadrinho do Chroma Squad. Isso demorou, enrolou, a gente deu treta, não foi pra frente, foi pra trás mais um pouco e finalmente foi pra frente. Finalmente aconteceu. Foi um pouquinho pro lado. Foi um pouquinho pro lado também. Daí foi pra frente. E aí foi pra frente e aí que a gente conseguiu, né, garantir o projeto aí. Sim. E o Raoni e o Daniel, eles fizeram um quadrinho fabuloso do Chroma Squad. Fabuloso. Maravilhosas 30 páginas. Maravilhosas 30 páginas, meio coloridas. Que contando meio que o prólogo do Chroma Squad. Em detalhes. Minucioso. E, cara, tá muito foda. O problema é que só as pessoas que são backers Esse é um prêmio do projeto. É um prêmio do Kickstarter. Isso. Então só as pessoas do Kickstarter do Chroma que viram. Ou seja, ninguém de vocês vai ler. Exatamente. Caso, talvez, sei lá, às vezes alguém pode jogar isso na internet. Essa galera que pirateia os bagulho é foda, tá ligado? Sabe? Essa galera que são piratas de computador. Nossa, eles são, mano. Eu aposto que eles estão usando balaclava e digitando coisas. Tá ligado? Exato, exatamente. Cara. E vai que alguém joga piratão pra galera baixar. Vai que, não sei, né? Talvez. Talvez, assim, possa cair na net. O mundo está tão maluco, né? Nossa, quanta coisa doida. Que confusão. Parece que estão todos drogados. Exatamente. Muito, muito, é isso. E, basicamente, caras, Esse foi o nosso projeto secreto. Esse é o projeto secreto. Então, pronto, nem precisa de dicas. É isso, cara. É isso não que aconteceu. O lance é, a gente realmente está tentando ver de algum jeito das pessoas, nem que baixarem de verdade mesmo, assim, só porque ficou muito da hora. E ficou mó bonito, cara. Então, quem sabe, se vocês conhecem alguém que foi apoiador do Kickstarter, pede pro brother que é fácil, que tem. Se tiver alguém no convés, aí ó, que é apoiador e tudo mais, e quiser e tiver que quiser compartilhar com os brothers, compartilha, sem grilo, não tem treta. A gente não se preocupa com essas merdas. Exatamente, então é isso, tá aí. Mas eles sugeriram algumas coisas, falam treta, ele falou assim, vocês estão fazendo tretas e trutas card game? Card game. E cara, é uma boa ideia de fazer. É que o foda é que Tretas e Trutas, ele é um sistema, tá ligado? Ele é um sistema. Tipo, ele não é uma história. Não é pra card Exato. Games. Então. Exatamente. A menos daqui a 10 anos, quando tiverem muitos personagens. Não é um card game. É. Mas é que o foda de Tretas e Trutas é que nem fazer um card game de D&D, tá ligado? Tipo, ele é um bagulho muito aberto. Mas sabe? Dá porque tem toda a lore do Dungeons and Dragons. É, isso é verdade. Então, tipo, não é o jogo ideal, mas eu digo, é impossível fazer um card game do Tretas e Trutas agora, porque, tipo, não tem lore. Meia dúzia de pessoas. É, exatamente, é verdade. Não tem uma lore tão completa. É, mas ele tem outra ideia. Tretas e Trutas Dating Sim. Esse é isso bom, cara. Isso é da hora. Esse é bom, cara. Esse é muito bom, cara. Você pode ver, você vai pegar o Tigarius. O Tigarius, é. meu único rolê que ficou pra mim desse negócio é um cara que chama Tigarius. Tigarius. Ele chama Tigarius porque ele tomou na iniciação uma de dele na organização foi lutar com o tigre. Que coisa maravilhosa, hein? Coisa maravilhosa. Ele morreu caindo da janela, não foi? Hã? Ele morreu caindo da janela. Acho que foi. E tipo, eu tem muitas coisas pro podcast só sobre como foi fazer o Tretas e Trutas, mas essa história do tipo... Você tirou do cu, a né, A minha cara? Foi na hora, assim, ó. Tipo, não, eu faço parte desse negócio e a minha iniciação foi eu tive que lutar com o tigre. Cara, não, demais que ele, tipo, ele lutou com o tigre e tudo que ele tirou disso foi, tipo, uma cicatriz na cara só, tá ligado? Tipo, de boa, saca? Cara... E o cara... Tigarius! Tigarius é muito bom, cara. Tigarius é foda, cara. Tigarius. Pior que eu lembro que na hora eu tava tentando... não posso falar isso agora. É, não, deixa pro próximo. O próximo podcast vai ser bem sobre isso. Vai ser divertido. Vai, próximo. Próximo. É, o que nos aguarda para o futuro do navio? Planos para 2016? A gente tava resolvendo isso... acho que essa semana, talvez... Se a gente já... É possível que se tudo der certo... Planos, tem planos. Se tudo der certo, essa semana que vem aí, vocês já vão ficar sabendo disso. De planos. Um negócio que vai ser rápido. De planos. Tem que falar rápido com isso. É. Mas vai ser louco e vocês vão curtir, principalmente o pessoal de São Paulo vai curtir, que vai ser uma ideia muito louca. É. E a última pergunta que ele mandou é, por que quase ninguém me dá parabéns no meu aniversário? Parabéns no seu aniversário. Cara, eu tô aqui agora, adiantado, já aguardo esse parabéns, salva ele. Mas então, não é no aniversário. É que o aniversário dele é no aniversário dele, no dia 31/12. Ou seja, amigo. Ele faz aniversário no último dia do ano. Vou tentar, mas não garanto, porque cara, é complicado. É foda. Pensa que é foda você pedir aniversário quando tá todo mundo de branco festejando com os globais na Paulista. Com os globais. É, cara. Ou no Paulista. Paulista. Fábio Júnior. Os globais vão, tipo, pra Paulista. Assim. Eu fui o Fábio Júnior. Fábio Júnior. Fabão. Fabinho. Vai. Próxima pergunta, Matheus CTM. Por que vocês são tão lindos? Porra, cara. Genética. Valeu, cara. É. Valeu. Plástica, cara. Isso aqui custou dinheiro. Isso aqui custou... Muitos cirurgiões coreanos, cara. Muitos saudades, cara. A gente também tava com muitos saudades, cara. Podem preparar viagem para Gibicon ano que vem, por favor? Sim. Claro. Acho que Gibicon, sim. Não, Gibicon é a mais divertida, cara. Gibicon vale muito, cara. Gibicon é muito divertida, cara. Mas a gente só vai se o Vitor Moura estiver do nosso lado, cara. Exatamente, cara. E o match do outro agora. Exatamente. A gente tá formando nossa ganha, né, cara? Acho que a gente tem que começar a fazer um uniforme. A gente tem que fazer coletes. Entregar umas correntes e uns pedaços de pau e uns canivetes, assim. Vou pentear meu cabelo. Enfim, próxima pergunta, Breno Gonçalves. Minha pergunta não é exatamente sobre a terra nipônica, mas sobre os joguinhos. Tudo bem, cara. Pergunta. Depois de uma vida inteira só jogando Nintendo, comprei meu primeiro PlayStation 4. Olha só. Ou pro PlayStation, que é o 4, o 4 no caso. Certo. Comecei pelo The Last of Us e tô apaixonado. Certo. O que sempre tive medo de vir pro mundo de fora de Mario é que nunca curti muito shooters, tipo Call of Duty e afins. Certo. E mundo aberto. Tipo, não curto ter muitas opções na história porque eu sinto que estou deixando explorar só outras possibilidades. Mario, então. Eu gosto ou de mecânicas legais, como citado Mario, ou com bons roteiros, como o The Last of Us, como o Mario. como Mario. A dúvida é, tá em outro castelo. Quando acabar, vou me decepcionar tentando achar boas envolventes em histórias em outros games? Não. Quais sugestões do Bucanês? Não, cara, nem um não, pouco, tem bastante cara. Coisa boa, cara. Por não, e outra, cara. Front, os meninos falaram cê, que adoraram. Você tá falando um de, tipo, jogo. Como se não tivesse jogos com mecânicas legais, tipo Mario nos jogos da vida. Mas, porra, tem nos jogos dos PlayStation da vida? Mas tem, cara, porra. É. Binding of Isaac, Super Meat Boy, louco, que a gente tava jogando agora. Sim. Cara, se você não curtir Rain isso, Legends. Você nunca entendeu você sobre o que alma. É... É, você nunca entendeu sobre o que você gosta tanto do Nintendo, tá ligado? É. Porque, tipo, tem jogos muito, muito bons mesmo, assim. Sim, de arcadezão e essa coisa mais malucona, psicodélica do Mario, que é da hora, cara. É, só... Procura, vai atrás que tem coisas legais. Qualquer coisa fuma pedra. E ou você pode usar crack. Tô usando crack. Ah. É, maconha engorda, estou usando crack. Sim. A dúvida é, quando acabar... Não, já foi. O Gabriel Oliveira Almeida, a próxima pergunta. Caralho, que surpresa agradável. Escreveu caralho mesmo, né? Caralho. Que surpresa pintada, cara. Não é uma pergunta, é mais um pedido. Tá bom, cara. Vocês pedem tudo. Pode pedir, cara. Pede aí. Contem dinheiro. Pelo menos um caso de qualquer um dos participantes... Que a pessoa se sentiu pica das galáxias. Ô, fodão. E um caso que você achou que tava abalando, mas não era tanto assim. Puta, cara. Que bad, né? Cara, eu acho que de achar que tava abalando e não tava tanto assim, eu acho que se forem incontáveis vezes na qual eu tava, tipo, muito chapado jogando videogame, eu tô, tipo, nossa, tô jogando muito! E daí, tipo, meu, não, tá ligado? Tipo, daí eu vou olhar em retrospecto, tava jogando mal, assim, umas paradas, né? Ai, foi agora que eu tava jogando Super Meat Boy, e daí o Falcão falou, nossa, você já acabou o primeiro mundo! E daí, em 30 segundos, o Daniel falou, Falcão, é que você é ruim em plataforma. Daí eu, tipo, tá, então, normal. Eu não fui tão bom, assim, eu sou muito... só o Falcão que não consegue. É, então... a maioria das vezes o meu também foi com videogames, então. Cara. É, tipo, eu por muito tempo eu achei que eu jogava muito bem RPGs japoneses. Mas aí é tipo, é só que eu era muito bom em menus apenas. Sabe? Tipo, no fim das contas você descobre que você é só muito bom em menu. E não tem nada de bom nisso. Cara, acontece. Próxima mensagem é do Charles Alexander. Que é tipo... Tá escrito só Alexandre, não tá? Não, eu tô lendo Charles Alexander. Alexander. É, porque, tipo, Charlão, né, mano? Charlão da hora. Charlão, não te conheço, mas já te considero pacas, cara. Olha, tem uma camiseta com sua cara. Exatamente, cara. Charlão, tretas e trutas terá bonequinhos? Cara, que da hora, fazer um bonequinho de tretas e trutas. Ah, faz tem aí. Tem nem tretas e trutas direito. Foda. Japão ainda tem uns robô louco? Tem. Um. Sempre. Quer dizer, tem o Gundam. Tem um outro robô que eu não sei qual é, eu vou postar a foto depois que eu achar, mas tem uma estátua enorme num Tokyo Plaza em algum lugar entre Tóquio e Kyoto, ou Tóquio e Osaka. Não sei. Eu vi da janela do trem, eu falei, caralho! Já era. Era, tipo... Sei lá, o trem parou na estação, e daí muito tempo depois que a gente já tava andando, a gente passou por esse negócio. Daí eu falei, tipo, nem vou tentar ir, porque é longe da estação, tipo, foda-se. Entendi. Mas tem uns loucos robôs. Louco. Eu achei engraçado que recentemente teve aquela notícia de que os Estados Unidos desafiou o Japão para uma treta de robôs. É. Só que, tipo, quando você lê uma manchete dessa, você pensa, tipo, no Obama ligando pro primeiro-ministro falando It's on, bitch! Bring a robot! Sabe? Mas, tipo, não, cara. É, tipo, uma galera na internet resolveu fazer uma parada, assim. Isso. E ficou por isso mesmo, sabe? É meio triste o futuro. Se pá, tem muito truta, mas viu alguma treta no Japão? Ah, eu vi a treta dos motoqueiros assassinos. É verdade, cara. Você de fato viu uma treta. É verdade, cara. De fato vi. De vato vi. De vato. Vato. Próxima pergunta do Michael Souza. Yeah. Que saudades, caras. Muitas. Cara. Valeu, de verdade. De verdade mesmo, que saudades. Rony, você fazia aqueles desenhos maneiros na hora pra cada foto... Ou você já tem uma maleta com milhares de desenhos prontos para todas as situações possíveis? Eu queria muito saber isso daí. É o meio termo. É o meio termo, né? Não dá pra fazer na hora, porque eu faço, tipo... É porque todas as coisas que eu vou fazer, eu acabo fazendo, mas tipo, não, vai ficar incrível. E daí leva muito mais tempo, tá ligado? Então eu fazia antes e cortava. Às vezes eu fazia no trem, tá ligado? Sim. Mas pra dar um contexto, o Rony Raoni, durante essa maravilhosa estadia dele no Japão, estava tirando fotos no Instagram, e todas as fotos do Instagram dele tinham um desenho personagenzinho. Na frente de algum pico. Exatamente. Foi da hora aquilo. Foi uma experiência bem legal. Mas chegou uma hora que eu enjoei, porque aí eu chegava no hotel, tipo... Eu não vou fazer outra. Não quero fazer. Entendi. E daí eu tinha... Então hoje eu tenho uma mala com milhares de prontos. Da hora. Só a primeira maleta de fantoches, né, cara? É, meus fantoches. Isso aí, praticamente. Fantoches são legais. Loucos fantoches. Próxima pergunta. Principalmente se o fantoche responde quando você pergunta. Daí é esquizofrenia. Tiago Camada. Camada. Raoni, quantas vezes já foi para terras nipônicas? Duas. Por qual rota recomenda? Rota das Índias? Rota das Índias. Passando pela Europa ou pelo Zewa? Então, as duas vezes que eu fui, eu fui pela Qatar, e eles param no Qatar, em Doha. E daí vão de lá. Mas eu nem saio do aeroporto, tá ligado? Só que a conexão é de 8 horas, então eu tenho que curtir muito aquele aeroporto. E você e curte muito aquele aeroporto? Não o suficiente. Todos os lugares pra deitar já estão sempre ocupados. Nem são tão deitáveis assim. Só aí faz uma tatu de rena. Então você não pode sair do aeroporto. Porque você precisa Você precisa do visto, e o visto deles é tipo, se você tiver uma reserva de 3 ou mais dias no hotel, já vale, tá ligado? Entendi. Só que 3 ou mais dias no hotel custam 6 carros, tá ligado? Então é meio difícil. Ainda mais se você vai passar 8 horas. Mas assim, se você quiser fazer uma tatu de rena? É, então, eu tentei falar, tipo, mas não... Mas é rena. It's just a rena tattoo. Muito bem. Paulo Vitor, estou emocionado, lágrimas escorrem disso que eu chamo de olho. De todos nós. Rayoni, eu não tenho pergunta sobre o Japão. O porteiro chamou hoje. E eu concordei. Eu falei, Rayoni? É. Eles sempre falam como uma pergunta, tipo, é isso? E daí eu imagino que alguém do outro lado só fala, sim, pode subir. Foi. É o Rayoni mesmo. Eu deixei bem, foi bem. É o Rayoni, o Falcão foi bem enfático. É o Rayoni mesmo. Aí, que nem um raio. É o raio Kenny. É. Rayoni, eu não tenho pergunta sobre o Japão, mas queria que você... Parece que as pessoas estão no espírito do Japão porque elas estão pedindo desculpas que elas não estão mandando perguntas sobre o Japão. É verdade. Eu não tenho pergunta sobre o Japão, mas queria que você mandasse esse sistema do Tretas e Trutas. Queria mestrar uma historinha para uns amigos usando esse seu sistema, que parece ser bem simplão. Cara, é verdade, né? A gente podia fazer um post lá no site, posta lá na Matribo. Eu preciso fechar ele direito, porque tem várias coisas. tem várias coisas que eu nem, tipo, eu escrevi o suficiente pra eu, tipo, tá, isso aqui já serve, dá pra gente jogar, tá ligado? É. Mas acho que tem que esclarecer várias coisas, tipo, e se tal coisa acontecer? Sim. Mas é, assim que eu fizer. A gente vai fazer um sistemão bem louco pra vocês jogar. Eu mando pra vocês. Gente, se o Danibas e o Falcone estiverem aí, eu tô aqui, cara. A gente tá aqui. Porra, vocês velho. Acharam que eu ia fazer um negócio sozinho? Eu voltei. Esse é o meu podcast agora. Fazer uma entrevista com o Raoni. Por Raoni. Como que é antes das perguntas? Eu falando, tipo, e aí, galera? Aqui é o Raoni. Pô, muito bacana. Viajei. Mas agora eu tô de volta. Pô, várias coisas legais aí, hein? Vamos ler as perguntas. Só queria que vocês falassem de One Punch Man e por que é o melhor quadrinho desse ano. Cara, eu achei bem da hora. Cara, todo mundo tá todo mundo muito pirando no One Punch Man. É bem engraçado, cara. Eu tinha achado louco como ele faz, tipo... Porque Blade é tipo Blade Dragon Ball no mangá só. Porque Dragon Ball, o começo era isso, tipo, olha esse moleque, ele tem um rabo. Olha esse monstro, ele é muito grande, hein? Eles estão numa baita... Ah, não, ele já ganhou. Acabou. A piada toda era tipo, vamos construir esse negócio em que as pessoas vão ficar muito com medo, você vai achar que eles vão ter que se meter numa baita confusão e uma grande encrenca, nossa, vai ser muito difícil. E não, ele bate uma vez e o monstro morreu. Mas é bem engraçado essa cena, tá ligado? E Dragon Ball foi assim por muito, muito tempo. E Blade era isso, era um cara que, tipo, eu vivo pra sempre, ninguém ganha de mim, tá ligado? E é uma bosta. E é exatamente, é um cara, tipo, ai, que merda, eu ganho de todo mundo. Mas eu achei legal que ele é bem... Ele parece bem com uma sátira desses mangá de treta, um pouquinho, tá ligado? É. Inclusive o fato dele não ter cabelo nenhum, assim, tá ligado? Tipo, todos os caras de mangá de treta têm os cabelos pontudos, cacete. Mas isso tá é foda que, tipo, esse mangá foi desenhado antes, pelo cara que escreve, e era... Daquele jeito, tá ligado? Era uma tosqueiríssima, assim. E o legal pra mim foi ver que, tipo, eles chamaram outro cara pra desenhar, E daí o cara desenha violentamente, e às vezes ele desenha exatamente como o outro desenhava, sim, tá ligado? Tipo, podrão. É. E é genial, porque é no meio do negócio. E o cara, ele não parece assim o tempo inteiro. Uhum. Inclusive o prequel dele, que mostra como ele virou essa pessoa, era tipo, não, era um personagem, não é, tem como. Você nem sabe que é esse cara que vai virar, porque é um personagem completamente diferente. E depois fala, tipo, ah não, sou eu, e daí o outro desenho, tá ligado? Tipo, mano, que porra. Não, e é muito tosco, cara, é muito tosco. Mas eu acho demais que, tipo, sei lá, ele encontra aquele moleque ciborgue lá uma hora, tá ligado? Tipo, eu acho engraçado que o moleque ciborgue, ele é o epitoma do É, ele veio de outro mangá. É exato, ele é o epitoma do personagem principal de mangá de treta e, tipo, o One Punch Man é aquele cara ali. Tanto que tem várias cenas que, tipo, mano, sei lá, tem uma cena que eu lembro até agora, que eles estão descendo uma escada pra entrar numa base e o ciborgue tá, tipo, todo com uma pose, assim, né, com as pernas esticadas, não sei o quê, tipo, e o cara tá descendo, tipo, colocando o nariz, assim. É verdade, que eles estão olhando pela câmera, né? É muito bom, cara. É muito louco. Eu achei engraçado pra caralho esse quadrinho. É muito louco. Muito louco. Bem, bem engraçado. Inclusive, esse que eles vão até o negócio é construído por, tipo, 1000 capítulos. Sim, cara. E acaba do mesmo jeito e, tipo, a piada é o de um capítulo lá atrás do começo, sim, do negócio. Tipo, não, é o dia da Special Sale Day. Tipo, não posso, é só amanhã. E daí, moleque, tipo, pirada é muito bom, é muito bom. Interessante que isso é uma, se você for pensar, é uma crítica, ao mesmo tempo que é um certo elogio a narrativa desse tipo de anime de treta, que é o lance não é o objetivo final, que é derrotar o vilão. O derrotar o vilão é o menos importante. A jornada até chegar lá que é importante. Você vai ver como que ele treta pra conseguir ganhar e voltar pra casa. Exatamente. E é uma homenagem a isso também. De, tipo, todo mundo reclama de, tipo, uns 5 minutos são 20 episódios de Dragon Ball. Mas, tipo, é esse é o grande feito disso. Tipo, você estender esse... No anime de Dragon Ball, eles forçavam a barra. Concordo, concordo. Mas ele tá, de certa forma, elogiando essa técnica, assim, com isso, não, sabe? Não, com certeza. Tipo, eu acho muito engraçado que, tipo, sei lá, Dragon Ball, Naruto, essas poses, tipo, a galera sempre tá se fudendo e o cara demora 20 episódios pra chegar no ponto lá onde tá rolando a treta pra poder resolver a situação, tá ligado? No One Punch Man meio que rola isso também, tipo, todo mundo se fodendo, só que tipo, ele demora pra chegar porque ele tá indo correndo de uma cidade pra outra, tá ligado? Tipo, ele não voa, nada, tá ligado? Mas é muito legal o quanto ele consegue, tipo... Porque a piada é sempre a mesma, é tipo... Sim. Esse cara vai chegar e vai bater no outro e acabou, tá ligado? E todas... As primeiras histórias são sensacionais, sim, porque elas são, tipo... Elas começam e acabam nelas mesmas e pronto, é aquilo ali que você precisa pra, tipo... Pra entender o bagulho. Não precisa de nenhum outro capítulo, ela não continua, ela não veio de outro, ela não vai pra nenhum lugar. Uhum. Ela começa e termina ali mesmo. E são ótimas, porque tipo, é a mesma piada e tipo, não, agora eu vou contar esse outro lado, mas é a mesma piada, sim, tá ligado? E agora tem esses caras que saíram debaixo da terra, mas é a mesma piada também. Tipo, caralho, quantas vezes você consegue? Não. E daí depois ele começa, tipo, não, vou construir arcos de tipo 3 capítulos. Sim. Pra mesma piada. Eu, tipo, não, agora eu vou mais. Agora tipo, eu preciso explicar todo esse universo e daí eu vou terminar na mesma piada, tá ligado? Tipo, muito então bom, o tempo todo é aquele rolê da música clássica, tá ligado? Tipo, eu tenho esse tema, eu vou, tipo, essa nota pra terminar assim, tum! E é essa nota que eu vou, tipo, esconder de você o máximo possível, tá ligado? E é nessa que ele tá, tipo, não, agora é a Liga dos Super-Heróis, tá ligado? Ele, tipo, nossa, quanto tempo vai chegar até ele bater em alguém e eu falar, tipo, ah, era isso. É muito bom, é muito bom. É bem legal, muito foda isso. Muito bem. Próxima pergunta. Igor Henrique. Lucas, eu sei que geralmente o lance é receita de omelete, mas em tempos natalinos, que tal receitas para incrementar a rabanada? Incrementar, mano? Cara, tipo, não precisa... Rabanada é um negócio que tá perfeito. É, não precisa mudar a rabanada, cara. Não põe chantilly em cima. Não faz nada, só faz ele ali do jeito que ele é. Só faça uma rabanada, que é bem difícil, na verdade. Quer dizer, é que no Rio as pessoas... A maior parte do mundo faz, tipo, joga o bagulho no óleo e tal. Mas a minha mãe, ela, tipo, dificultou muito mais o processo, porque ela só passa o pão na mistura e daí ela coloca ele direto na frigideira, tá ligado? Uhum. Então é legal porque não fica duro, entendi, ele não fica cheio e ele fica meio crocantezinho. Ele fica perfeito, ele fica, tipo, ele fica no meio esquema. Molinho e crocante só em cima e embaixo. Sério? Só que você tem que deixar no fogo muito, muito baixo. Não baixo, tipo, lá no final. Sim. Mas sabe baixo quando, tipo, quando você vai voltando e vai aumentando? Ah, ele... Daí tem um pedaço que é, tipo, logo antes de desligar, que ele abaixa muito. Ele assim. Então você deixa naquele foguinho e cada rabanada que você tira, você tem que limpar a frigideira. Senão você vai estragar as próximas. Caralho, cara. Então é, tipo, é uma trampo arte minucioso, horrível, assim. Mas é muito bom. Que é da muito hora, bom. Cara. É, não, rabanada é uma arte, né, cara? É o melhor bagulho. É muito que bom. Doido isso, cara. Da hora. Muito foda. Nossa, siga, preciso comer a rabanada da hora. Não, ó, a próxima vez que falar isso, vai ter porrada. Não, mas é que sério. Frase é essa? É, soa muito horrível. Aposto que a rabanada da sua mãe é deliciosa, pô, cara. Comer a rabanada da sua mãe. Tá, vamos refazer essa frase. A próxima vez que você for encontrar sua mãe, pede pra ela fazer uma rabanada e traz pra nós. Pronto. Isso soa mais respeitoso, tá ligado? Próxima pergunta da Débora Lira. Não, peraí, antes de ir pra próxima pergunta, qual que é a comida favorita de ceia de Natal de vocês? Ah, é rabanada. É rabanada? Da ceia, tipo, é... Não, rabanada tem... conta. Acho que eu acho que conta, mas tem uma não-vó minha, ela é tipo, vó do meu primo, que tá. É tipo o outro lado, sabe? Sim. E ela faz um salpicão, que é a melhor coisa do universo. Cara, salpicão é legal, cara, eu gosto, acho gostoso também. Então, tipo, sempre que você come, você, nossa, meu, e o dela, você fala tipo, caralho, o outro era uma bosta, tá ligado? E o dela é realmente... E não tem nomes tipo rabanada. Que... Então você pode falar, nossa, o salpicão dela é muito bom. Eu comi o salpicão da tua mãe. É, não sei, só meio bizarro. Mas se você falar comer o salpicão do seu pai, daí só... daí só é errado. Bizonho, não, cara. Só é bizonho, isso é verdade. É, cara, puta. Eu gosto muito do famoso Chester ou Peru, cara. Eu gosto é normalzão, hein? É, focão... Não, não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Não, mas assim, mas a minha avó, ela... Não sei se... Porque normalmente bacalhau a galera prepara mais pra Páscoa, né? É. Minha avó, ela foda-se, ela tá com foda-se preparando o Natal também. E só que o bacalhau, mano, aqueles bacalhau português, aquela portuguesa mesmo, assim. Nossa, cheio de azeite e tudo mais, aí fica muito foda, cara. No dia seguinte ainda que ele fica bacalhau. Nossa. Passou 24 horas no azeite. Meu Deus do céu, coisa maravilhosa aquilo, cara. Grandes batatas. Que tô tão feliz. É a única razão pela qual eu gosto, fico feliz que chega o Natal. A comida é a porra caralho, da comida, caralho. Cara. Sempre sai meio gordo do rolê, cara. A porra da comida é muito boa. Eu gosto muito da próxima pergunta! Que é da Débora Lira. Depois de ir para a terra de Doraemon duas vezes, já dá para saber o que é furado e o que vale a pena, Raoni? Dá. Tem várias coisas que eu não... Inclusive, eu comprei muito menos coisas dessa vez. Quer dizer, eu achava, mas no fim as malas encheram do mesmo jeito. Mas tem muita coisa que você fala, tipo, ah, não, esse daqui eu não preciso comprar, esse daqui eu não vou tomar, esse daqui, tipo, só... Você testa bastante na primeira vez, daí na segunda você compra muito menos coisas não tão legais. Tipo, qual que é uma grande furada do Japão, assim? Agora, que você viu, você falou assim, ó, galera, não faz tal coisa porque é furada. Não sei, acho que são mais coisinhas de, tipo, esse lugar eu não preciso ir e tal. Sim, sim. E uma coisa que foi muito bad foi que eu não tive a mesma sensação de eu nunca mais quero sair daqui de quando eu vi o Gundam. A primeira vez foi tipo, caralho, eu não quero sair daqui nunca. Eu preciso nunca. Ficar aqui. É, você tirou 30 mil fotos na frente daquela boga. Não, é que você não viu as fotos que eu tirei só... Do Gundam, tá ligado? Que são, tipo... Dá pra remontar o Gundam 3D. Que é um negócio que eu tenho lá, igual quando eu vou nos templos muito fodas, que eu quero, tipo... eu tiro foto como uma terapia de, tipo, eu quero levar esse lugar pra casa, tá ligado? Sim, então, sim, tiro sim. Um trilhão de fotos e não aconteceu dessa vez. Que, tipo, eu cheguei e falei, tipo, nossa, isso é muito foda. Mas tudo bem, vambora. Foda-se. Entendi. Mas acho que tem muito mais bebidas que você olha nas maquininhas lá da primeira vez. Que, caralho, isso deve ser muito foda. Aí você bebe, e é, tipo... E daí na segunda, você bebe, tipo, ah, legal. É que na primeira vez você fica mais vislumbrado, né? Você fica, tipo, caralho, tá ligado? É muito assassino a primeira vez. Deve ser insano. Interessante. Mas é muito, tipo, acho que vale muito mais de... Vai da pessoa, assim. Sim. Tipo, às vezes você pode gostar muito de alguma coisa que eu... Provei e falei, ok. Próxima pergunta do Rafael Ramali. Yeah. Olá, desbravadores. Imagine a situação. Cunha presidente. Para qual país iremos? Nossa. Sei lá, mano. Vocês precisam o Cunha virar presidente. Sei lá. Tipo, cara... Para qual país iremos agora? Tá ligado? Porque acabaram, tipo, o país, tantos recursos naturais. Não, acabou de acabar. É, foi tudo pro lixo. A gente acabou de perder. A única coisa legal que a gente tinha foi pro saco, tá ligado? Cara, é bem isso, né, cara? Não sei, sobre esses negócios de política, foi até interessante que... Lembra que antigamente a gente recebia muita pergunta sobre política? Sim. É. E essa foi, dessa vez, de todas as perguntas que mandaram, essa foi literalmente a única. Ô, louco. E o que eu acho interessante, porque isso reflete um pouco o que se tornou discussão política em geral. Tipo, desde o primeiro... Desde o primeiro navio pirata que a gente gravou, por exemplo, até agora. Que mudou muito esse papo em muito pouco tempo. Sim. Que antes era tipo, nossa, legal, estamos falando sobre coisas. Tipo, ah, nossa, as coisas... Não, antigamente estamos prestando atenção pra, tipo... Cara, se eu ler mais alguma coisa sobre o Cunha, eu vou me dar um tiro na cabeça, sim, sabe? Assim. Não, mas é um rolê meio assim. Tipo, antigamente ficava... Puta, ia ser mais legal se a galera falasse mais sobre política, né? É. Agora, tipo, meu, isso é muito mais legal se a galera falasse menos sobre isso, política. Tá ligado? Mas eu tava pensando nisso esses dias. Acho que o mais foda é que você não vê... igual, tipo, a Heloísa fica maluca, diz, ah, eu não quero voltar pro Brasil, eu quero morar no Japão, eu quero morar em qualquer lugar, na verdade, ah, caralho, é foda. E quando você pensa, tipo, sempre que eu penso, ah, não é tão ruim, mas se a gente quiser abrir uma empresa, se a gente quiser fazer... Se você tiver um sonho, tipo, não... Se você só quer, tipo assim, ó, você é uma pessoa que tem privilégios da classe média no Brasil... É. E você quer só, tipo, trampar e ficar de boa. É. Tipo, você não quer fazer nada. Tipo, você quer, mano, você vai pro seu trampo, quer chegar em casa, assistir o Netflix e ficar de boa. Ok. Cara, aqui é o lugar, cara. Aqui é o lugar, cara. Tanto que tinha um amigo meu que antes de ir pro Canadá, eu também, tipo, ficava muito na noia. Tipo, nossa, eu quero muito sair do Brasil. É. Ah, tal. E, tipo, isso passou. Mas, é... E eu falava isso pra um amigo meu falava assim, mano, por que você quer falar? E eu ficava falando, ah, sei lá, porque lá seu dinheiro vale demais. Eu falei, não, cara, se você é rico no Brasil, você é muito poderoso. Sua vida é muito da hora. Tipo, por exemplo, mesmo agora do caso da Elo, assim, que, tipo, olha nós, assim, a gente só tem empregos da hora que a gente ganha bem e, tipo, faz o que a gente quiser, tá ligado? Mas eu tô pensando exatamente isso, tipo, a gente tá super de boa, mas... Parece que alguma hora vai dar muito errado. E é nisso que eu fico pensando, tipo, caralho, pra onde que eu vou, sabe? É porque... E sempre passa pela minha cabeça. Não, na verdade, assim, é que na nossa vida, o problema não é... Quando a gente reclama do Brasil, não é a nossa vida que é o problema, eu acho. Tipo, não é no meu dia a dia que eu falo... Tipo, ah, beleza, no meu dia a dia o que tem é, tipo, ah, transporte público, tudo mais, que é, sabe, são coisas que são resolvidas por administração da cidade, não por questões políticas em geral de um país, sabe? Tipo... essas questões, obviamente, o que tem os problemas, que são da maioria que eu vejo, que eu fico, tipo, muito... Que eu acho muito escroto, é de, tipo... Coisas que não me afetam, mas que me entristecem muito. Que são, tipo, mano, direitos das mulheres, que são, tipo, direitos de, sabe, tipo, sociais em geral, que tá indo pro saco e a gente tá vendo isso pro saco e tal. Mas é que eu acho muito foda também as coisas que não funcionam. Tipo, um país que cobra R$1 trilhão de imposto e que as coisas não funcionam, tá ligado? Sim. Isso era um bagulho bizarro do Japão, que, tipo, não tinha um lugar que você via, tipo, agora eu cheguei no interior. Agora aqui é meio largado. Assim. Aqui é tudo perfeito, é tudo muito, muito, muito, muito arrumado e feito com todo, tipo, não, do jeito certo, sabe? Sim. E era esquisito, porque a gente, tipo, a gente foi pra Rimedi, a gente pegou um ônibus que ia pra um monte lá, e ele passava nos bairrinhos. E daí eu pensava, tipo, nossa, da hora, agora eu vou chegar no... Não, você não chega num lugar que fala, tipo, ah, aqui é meio... E na minha janela, eu olho do outro lado da rua, tem um estacionamento que... Tudo cagado, os prédios na frente, tudo feito de qualquer jeito. Eu falei, caralho, velho, não tem lá isso. Eu fico pensando nisso, tá ligado? Tipo, a gente... É muito dinheiro pra um negócio que não volta, assim. É, sim. Não, assim, o que eu lembro que tinha muito amigo meu que, do ano passado, que ficava reclamando... esse povo aí da direita é tudo rico, não tem o que reclamar. Não, cara, peraí, não é só isso, sabe? Tipo, isso é muito, tipo... Cara, lógico que tem o que reclamar, cara. Tudo bem que o país tava vindo numa situação boa econômica, que tava indo, tipo... Mas ainda tem problemas. Essas pessoas estão reclamando porque finalmente elas, tipo... Beleza, muita gente não tá mais passando fome. Muita gente agora pode, tipo, isso reclamar é bizarro, de umas, né? Coisas... Tipo, melhoraram realmente muitas coisas pra muita gente que não é a gente. Tá? Exatamente. E agora elas estão pedindo por coisas que faz sentido mesmo. É, realmente tem muitos problemas. Tipo, esses negócios as coisas que você quer, tá ligado? Exatamente. Faz sentido mesmo, assim. Tem realmente problemas que estão acontecendo. Tipo, é muito óbvio. Mas enfim, né, cara, sei lá, eu acho que foda é que não tem, nunca chegou uma notícia boa e elas até, tipo, acontecem. Não, agora não, os gays podem casar, da hora. Foi enterrado por muitas outras coisas ruins. E daí, tipo, agora pode fumar maconha para fins medicinais, não pode? Em Brasília eles têm uma lei lá que já pode, tecnicamente. Legal. Mas essas ruins são tão ruins. É. Sabe por quê? É porque a sensação que a gente tá passando por um momento que a sensação é o seguinte: o que é bom não é mais do que a obrigação. Exatamente. O que é ruim é tipo, que absurdo é essa, sabe? Que porra é essa? É isso que você falou. Você chega num ponto de, tipo, coisas não, boas. Tá bom, tá tudo zoado. Tipo, mas calma, mais uma coisa zoada, mas tem todas as outras. Tipo, como assim mais? É isso que você falou, assim, de tipo, cara, coisas boas, da lista das coisas boas. Gays podem casar. Cara, isso não deveria nem estar numa lista então, coisa de coisa boa. Que isso deveria só apenas ser uma coisa. Tá ligado? Isso deveria ser padrão. Isso é padrão. Só, as pessoas só deveriam vocês, poder tipo, tiveram ter liberdade bom pra casar. De isso. Falar que exato. Se seres humanos podem ser seres humanos agora. No lado oposto... É, Cunha encontra 5 milhões de dólares na conta suíça, ele fala que não é nada e tipo, tá de boa, e é nóis. E ninguém nem contesta, e tá sussa. Tá ninguém suça. Falou nada sobre isso, tá? Tipo, só. Não, tá no ar. Tá não, fora, tipo, notícias ruins dentro do mesmo assunto. Tipo, ah, beleza, gays podem casar, dessa semana morreram não sei quantos gays. Tipo, caralho. E aí, tipo, e logo depois aí teve todo esse desastre que aconteceu de Mariana, tipo, por omissão do governo e de uma parceria do governo com a Vale e todos os problemas. Empresa quer que mais que se foda que também. Que mais se foda tipo, também e ninguém... E a Globo tem grana na Vale também, então não tá falando nada. Aí, tipo, aí todas umas conspirações de gigante e tal. Aí, tipo, aí você fica, mano... Mas é, eu acho que aí, a pior sensação sabe? Do Brasil é, tipo, eu não tenho a quem recorrer pra absolutamente nada. Se der errado. Se der porque, errado. Porque, tipo, porque igual os negócios, tipo, ó, e a bancada evangélica provou que agora, tipo, se eles quiserem dar tiro em alguém na rua, eles podem... E é meio assim, porque, tipo, o que chega pra gente é, tipo, não, já provou. Tá valendo, tipo, tá valendo. Não importa o que seja, tipo, ah, não, eles já provaram, já foi. Não, esse é outro problema também, caralho. Que tem a ver justamente com as discussões políticas que a gente tem, que a gente, não, e assim, não é só uma questão do Brasil, isso é bem geral... É, a gente não tem uma educação política. Tipo, na escola, ninguém. Na quarta série, eles vão falar: tem a presidenta, aí tem o governador e o prefeito, galera. Tem os outros caras. É isso. Tá ligado? Ninguém sabe o que eles fazem direito. E tipo, cara, não. Quais são as questões federais? Isso. Por que que isso é importante? Por que que o fulano quer. O que que o deputado faz? Por que que a gente não aprende sobre isso? A gente deveria aprender sobre isso. Faz parte do nosso sistema político, cara. Tipo, isso faz parte de tudo, tudo que depois, quando você tem 18 anos, você vai ter que decidir sobre várias fitas, vai ser baseado nisso. Foda pra mim é esse o problema. Quando, tipo, chegam as notícias ruins, tipo, os caras aprovaram tal coisa. Você não tem pra quem reclamar, porque, tipo, esses são os caras que falam se a presidente pode ou não fazer tal coisa. Tipo, quem briga com a presidente é ele. E a outra é, tipo, se você reclamar, Não, mas... É democracia aqui. Já foi feito um negócio pra decidir quem decide as coisas e você decidiu que era esse. É assim, Tipo, você vai fazer o quê? Exatamente. Então é muito tipo... Tá. Então, exato. Cara. Você fica sem saber o que fazer. Você não tem, fazer. Não tem pra onde ir. Então. Igual a gente tava falando com a menina ontem, nem lembro do que era, mas de você ser roubado ou de alguma coisa que cobraram errado e tal. Tipo, você vai fazer o quê? Você vai na polícia? Tipo, eles querem mais se foda. Que, tipo, mas agora, você deveria ter contado... Não tá mais lá, não. Não teve uma vez que eu não fiz um BO e a culpa não era minha. Sério, não teve uma vez que eu fiz o BO e o delegado deixou subentendido que, tipo, eu deveria ter prestado... Mas você deveria três pontinhos. Né? Eu deveria ter prestado mais atenção. Você não deveria ter feito tal coisa. Mas por que você estava... Sempre assim, tá ligado? Tipo, o que acontece com, tipo, eu não fiz ajuda, tá ligado? Tipo, porra, então. Tá ligado? É foda. Se isso, você não faz isso, você faz o quê também? Tipo, eu não pedi conselho, eu pedi ajuda. O grande lance quando a gente se fudeu e perdeu todos os negócios do podcast, meu computador tal, no negócio... Que a gente tinha deixado... Eu tinha deixado as coisas dentro do carro num estacionamento público. E todo mundo falou... Mas por que que você não levou as coisas se as coisas eram importantes? E se eu fosse assaltado na rua? As pessoas iam falar... Ah, por que que você não deixou no carro? Você tava andando com isso. Entendeu? É sempre isso. É sempre isso. É sempre tipo, você vai acabar sendo tipo, a vítima da parada, sabe? É uma merda isso, cara. Mas enfim... isso tudo porque, nossa, nem sei como a gente foi parar aí, né? Perguntou do Cunha. Bom, próxima pergunta. Paulo Kunze, como é o mercado de antiguidades usados no Japão? Raoni. O quê? Mano, de antiguidades e usados. Mas de usados tem muito. Muito mesmo, né? E muito você entra nos lugares, igual tinha um casaco daqueles que dobram muito, mas que são muito quentes, tá ligado? Sim. E a Heloísa queria um porque tava ficando realmente frio lá. E só que custava tipo 10 mil ienes, 9 mil ienes, que era tipo 350 reais do jeito que a gente comprou, tá ligado? Sei, foi 350, que foi uma cotação que já tinha acabado no dia. Era naquela hora, senão você já se fudeu. Acho que é. Então, custava 350 reais o casaco. Daí Ele custou... Tipo, ela achou na loja de usado por, tipo, 600 ienes. Né? É que a galera descarta muita coisa lá, né, então, cara? Então, você vai, né, no negócio e eles estão, tipo, vendendo Ralph Lauren, tá ligado? São então, as marcas, cara, muito fodidas. Assim. A galera descarta muita coisa nova, né? Tipo, se bagulho usa, foda-se. Próxima pergunta do Rafael Santana. Pergunta. Devo me iludir em achar que a periodicidade dos episódios ia voltar ou posso continuar levando a vida tentando esquecer? Olha só. É um desafio, os caras estão desafiando, né, cara? Os caras estão tirando. Shots been fired, velho. É, vai, cara. Tanto que na segunda a gente vai gravar outro só de birra. Só porque, tipo, só porque você falou. A gente não ia, mas agora que você falou, a gente vai gravar. E a gente não vai mandar pra você. Não. A gente vai mandar pra todo mundo. Pra todas as pessoas. Exatamente. Menos pra você, Rafael. Exatamente. Mas o Rafael também perguntou outra coisa. Ele falou, e essa treta com o Estado Islâmico, França, Rússia e Estados Unidos? Estamos caminhando para uma terceira guerra mundial? Se sim, como fazer para escapar dela? A gente meio que falou sobre isso, que o mundo tá acabando. É, então, e é isso que eu tinha falado para a Heloísa também. A Heloísa veio perguntar para mim, você acha que vai ser a terceira guerra mundial? Eu, tipo, eu não quis falar sim, mas sim. Cara, sim, isso que é foda. Não, acho que não vai ser a terceira guerra mundial, porque eu acho que vai ser o final já, tipo, finaleira, tá ligado? Season finale, tá ligado? Esses eu acho que você não dá um nome quando tudo acabou logo naquilo. Porque não vai ter depois. Não, eu acho, muito legal que agora qualquer guerra que tenha mais de 3-4 países já vira uma guerra mundial, né? E porque é muito mais gostoso falar, não é uma guerra regional, a segunda guerra regional. Parece realmente tipo um campeonato regional de futebol na escolinha, assim, sabe? Não é o brasileirão. É, tipo, não é o brasileirão. É a Copa do Mundo. Exatamente. Copa do Mundo da morte. Mas esses dias eu tava vendo tem um programa que se chama IQ, QI, eu não lembro agora, que é britânico. Que é tipo meio de talk show de perguntas e tudo mais. E o cara fez uma pergunta que eu sempre me perguntei, mas eu nunca levei seriamente essa pergunta. Que é, quando que falaram a primeira vez que falaram a primeira guerra mundial? Usando o termo primeira. Então, guerra... eles veio perguntar em que mim, momento tipo, eles as falaram... As pessoas chamavam assim na época. É, exato, sabe? Meu Deus, estourou a primeira guerra mundial. E quando começou a segunda, eles falaram, tipo, essa é a segunda guerra mundial. Exato, sabe? Imagina que assustador alguém falar, tipo, sair no jornal, primeira guerra mundial começou. Opa, peraí. Quando que é a segunda? Vai ter outras, tá ligado? Calma aí. Essa começou agora? Calma. Não, mas acho que foi só o começo. A primeira só foi definida a partir da segunda, tá ligado? É. Teve a primeira, daí teve a segunda e falou, então, puta, essa é a segunda, então. Então aquela foi a primeira, tá ligado? Eu acho que a primeira eles terminaram falando, nossa, isso foi foda, hein? Que guerra, calma, né? De novo? Mas será que eles já... Acho que a gente precisa começar a dar nome. Mas pensa que, tipo, na época, eram só alguns países também. Será que alguém falou mundial? Será que os caras no Brasil falavam, nossa, é mundial? O cara tava ali, na China, nossa, mundial. Mas legal é a gente imaginar que teve uma conversa que alguém falou, nossa, é mundial. E tinha um jornalista perto e falou, é isso? E daí ele correu, parem as máquinas. Esta guerra é mundial. Obrigado. E aí eles corrigem, tiram regional pra mundial, tá ligado? Isso não é uma Era isso que precisava mudar, sabe? Tava escrito só guerra dele, tipo, mundial? É isso, estoura a guerra. Vai vender bem mais agora. Os filmes vão ser muito mais legais. Os Call of Duty são muito, ter muito mais impacto. Golfo. Parece que eram 3 pessoas. Parece que ela jogando golfe. Excelente, cara. Excelente. Mas não tem o que fazer, cara. Sobre essa última parte, se temos como escapar dela. Primeiro que a gente já perdeu, então não tem o que fazer. Eu acho que o máximo que você pode fazer é montar um bunker. Isso ia ser louco. Vamos montar um bunker. Vamos montar um bunker. Tipo, o nosso próximo projeto. Com assim. Bunker. Das coisas que a gente faz. Os beliches. Tem um novo projeto, cara. Tem um projeto esse novo. Vai ser real. Esse a gente vai Eu não sei se vocês sabem, mas toda a gravação de podcast, todo o encontro da Max Rebo começa com uma hora eu falando, galera. Uma ideia. Tem todas essas coisas que a gente podia fazer. Da hora, não é? A gente fala, da hora, vamos fazer. Mas o bunker tem que ir, cara. É, o bunker foi. Daí a gente termina de gravar o podcast, nossa, isso foi trabalhoso, hein? Não vamos fazer mais nada, nunca. Eu não quero mais fazer um bunker. Daí quando estourar tudo, quero ver o bunker de perto, um bunker. Devia ter gravado o podcast. Ah, e um bunker também. Falando em bunker e podcast, o Rodrigo Gomes perguntou, vocês estão jogando Fallout? Não. Se sim, o que estão achando? Eu estou jogando, eu estou amando e odiando esse jogo ao mesmo tempo, cara. Tipo, eu tô curtindo muito jogar em si, é gostoso jogar, de fazer as coisas, tipo, montar a sua base, é muito da hora. Atirar nos monstros é divertido, tem uma vibe mais... tem uma pegada de de jogo de tiro mais legal dessa vez. Mas, cara, o jogo é um jogo que é muito, tipo, eles não tiveram coragem de fazer coisas boas com o que eles têm, assim, tipo... Tipo o quê? É um universo gigantesco que poderia ter um monte de coisas complexas e tal. Todas as fases são sempre, vai lá, mata os caras, pega o tesouro, volta. Vai lá, mata os caras, pega o tesouro, todas. Não tem nada que, tipo, é um pouco mais, sabe... Tem uma solução diferente que vai você lá, pode tentar conseguir. Mata os caras e conversa com alguém, pega o tesouro e ou tipo, mas sei lá. Mas você coisa que você... Não, é porque, por você exemplo, se você pega... Tem que fazer ou tipo Call of Duty que... Oh, e nessa você está maluco. E nessa explodiram um helicóptero. Ah, e nessa você tem que morrer. Ah, não, não. São coisas que você tem que fazer. Tipo, você chega... É o velho solucionador. Você vira um grande herói quando você soluciona os problemas das Entendi. Pessoas. Todo mundo. Level todo design. Mundo. É, level design. Tá. Então é, por exemplo... Então, não quero filminho, entendeu? É. Level design. Só que aí o que acontece? O lance também é que todo o sistema por trás disso é muito bem feito. Os sistemas dos diálogos tá bom, os diálogos estão bem gravados, é tudo tipo tudo bem capturado. Ele e tudo mais. Bem horas, gravados, vocês ouviram. Bem, é, não, mas é, tipo, não bem capturados. Não são bons diálogos. Eles são, então, tipo, soam e esse é o problema. Muito bem. Eles são tecnicamente muito bons, só que eles são horríveis. São muito mal escritos. Tipo, é clichê atrás de clichê que você fica, tipo, mano... Não é possível, cara. Como vocês têm um jogo tão bom e, tipo, tá mal... O conteúdo dele tá ruim. Assim. Essa é uma pergunta que eu fico me fazendo, tipo... Por que as pessoas tentam... Elas se esforçam pra fazer jogos sérios e não fazem, tipo, o Far Cry Blood Dragon sempre? Cara, né, velho? Eu acho engraçado que, tipo... Rolou o Far Cry Blood Dragon... E rolou o Far Cry Blood Dragon. E ficou por isso. Não tem pronto, mais nada tá igual aquilo que deveria e ter o Far Cry muitos, 4. É, mas é. E eu não os, jo- ter os jogos hora, de ação de, tipo... Não... É, assim, até existe uma tradição de jogos de ação zoeiro, né? Mas o foco não é esse. Isso que eu fico pensando. Tipo, por que não, tá ligado? É. Porque Mario virou Mario, não, ele não tava, tipo, ai, meu Deus, a princesa. E daí tem um filme do Mario falando, tipo, ai, meu Deus. E daí tem uma fase do Mario que escape da sua depressão. Não tem. É só, tipo, olha que colorido, da hora, e você tem que pular. E não, aqui tem mais bichos. E esse bicho pula em cima de você. E aqui tem cano. Nossa, você não pode errar, hein? Não vai cair no buraco. Tipo, É só da hora de jogar, tá ligado? Não, mas é, e da... tem mas um, é legal. Tem um mas Last por isso of Us que, eu tô que os caras acertam. Sim. Tem um... Como mas, chama? Mas, Bioshock. Eu não tô nem reclamando da história, porque a história, até que a história que está sendo contada é divertida. É, tipo, eu tô então, tem uma coisa. O problema é que, tipo, não, é só... o conjunto não fecha. Não é, não vai indicado o melhor filme no Oscar, entendeu? É isso, isso que me fode sempre do com a nossa franquia Fallout. Tipo, eu vejo a premissa do bagulho e falo assim, porra, isso é muito qual legal. Que é, aliás, que eu não sei. Ah, tipo, é um mundo pós-apocalíptico, só que cada um deles você é um cara que sai de um vault. Que são os bunkers nucleares, entendeu? Tipo, pelo que eu entendi, é isso, basicamente. Assim, eu não sou grande fã da esse é o primeiro Fallout que eu tô jogando sério. É, mas meu, quem é você mata nesse negócio? Como assim? Ah, vários, tem vários bichos, porque é 200 anos depois da guerra. Fora, tá ligado? É, 200 anos depois da guerra. Então você tem super mutantes, que são os bichos gigantes. Ah, você tem os ghouls, que são tipo uns zumbis. Você mas tem são, as tipo, máquinas. Pessoas que estavam... Entendi. Então, ficaram tipo, assim, acordando errado. A premissa do bagulho é muito legal ainda, mas tipo, considerando que ele é todo e 1950 é muito... e tudo mais, assim, tipo, ele é da hora. É, ele é retrofuturista. Exato. Todas as vezes que eu tento jogar o bagulho, eu não consigo entrar, cara. Tipo, eu fico meio... Tá ligado? E aí eu fico puto porque eu queria gostar. Não é que nem Skyrim, que tipo, eu joguei e falei, mano, não quero nem gostar disso, tá ligado? Foda-se. Daí não falou, não, toda vez que eu jogo, eu fico puto quando eu não consigo gostar do bagulho. Eu falo, meu, puta que saco, tá ligado? Eu até contei pra vocês que joguei 3 e você começa na festa de aniversário. Você tem que ir pra sua festa de aniversário. Você começa antes de uma festa de aniversário, velho. É que aquilo é tipo você crescendo dentro do bunker antes de você... Vazar, então, tá mas, já dá treta. Mas é um saco, entendo. Não, sim. Tipo, nesse, o começo eu é diferente. Eu peguei um jogo que eu vou dar tiros. É. Da hora, vou jogar. Daí você coloca no negócio. Daí inicia o PlayStation. Daí, tá, vai no jogo. Não, tem um update pra esse jogo. Espera uma hora e meia. Tá, você espera uma hora e meia. Daí, então, agora você pode jogar. Tem que conectar na internet. Daí, tá, eu vou conectar, daí você conecta, daí você entra no jogo. Quando carregou, você começa, vai pra sua festa de aniversário. Eu já tô, tipo, velho. Sabe quanto tempo eu esperei desde que eu peguei o jogo, tá ligado? Não, eu entendo totalmente, eu fico cara. Muito, tipo... O Cameron Crowe falava disso do Quase Famoso, tá ligado? Que o primeiro corte que ele fez, todo mundo ficava tipo, quando que esse moleque vai viajar com a banda, tá ligado? É isso que eu vi no trailer, porra. Põe ele logo com os caras. Sim. E é muito foda. Tipo, festa de aniversário? E daí eu tenho que falar com todo mundo, porque alguém vai me dar... Ah, caralho. É, não, o Fallout 3 demora pra começar. Decepcionante. Cara, tipo, é bem lerdo. É. Então, esse é interessante que esse começo introdutório... Pelo menos ele já é... Ele tá ele ligado é um pouco à história. Dinâmico, e ele tá bem ligado ao que você... Por, uhum. O que você tem que fazer, o grande objetivo da história. Sim. É tipo, você é uma militar aposentada, assim, e aí por conta disso você ganha um lugar no vault, caso uma aconteça... Velha. Você... Você não, é no meu caso eu sou uma mulher. Você é uma velha. Você é o seu personagem é um personagem... Você é uma velha. Eu sou meio velha, um pouco. Que da... É tudo que eu queria. Um pouco, tipo, um pouco. Não, esse eu sou uma mulher de meia idade. Esse AAA game. Eu não sou velho. Quem que eu sou? Você é uma tia. Você é uma tia. É, assim. É isso. Hora, eu sou uma tia sanguinarícia, assim. Eu, tipo, mato pensar, todo mundo. É o Mad Max, tá ligado? É, então. Ela não é, tipo... Ela não é a Kristen Stewart. É uma tia. Exato. A tia é a Charlize Theron, mas ela é uma tia. É, mas é tipo isso. Se ela não fosse Charlize Theron, ela seria uma tia. É tipo isso, cara. Aliás, que louco, né? Faz tempo que a gente não grava. E Mad Max ainda não envelheceu. Mad Max louco, ainda é um filme muito legal. Nossa senhora. Você pode falar, ai, não tem história. É o melhor filme velho. Cara, é o melhor filme. Mas é... E aí você... Assim que o cara está na sua porta falando sobre isso, começa a guerra nuclear. E aí você... aí ele vai e sai correndo com o seu bebê. O seu marido está segurando seu bebê, meu caso. Tá segurando o seu bebê. E aí entra no vault e você é congelado. E aí nisso, quando você acorda, uma hora que você acorda, porque cai o sistema, sei lá o que acontece, e aí aparecem uns ladrões que vão, abrem especificamente, ah, é esse daqui, abre, aí rouba o seu bebê, mata o seu marido na sua frente, você tipo preso assim, tá ligado? E aí te congela de novo. E aí você acorda e tipo, e aí? Vai fazer as coisas, beleza? Onde é que tá teu moleque? Onde é que tá teu bebê? Caralho, que da hora. Entendeu? É legal. É legal. É boa. Legal. E tipo, e você não... Eles em nenhum momento falam que você vai ser congelado. Eles só falam, não, vai ali que é um negócio pra você limpar o seu negócio, porque vocês... E depois vai ter a iniciação, vai ter os testes e blá blá blá. E aí, foda-se, eles te congelam, tá ligado? Que louco. É, então. É da hora, cara. É muito da hora. Que da hora. Mas mais da hora é ser uma tia. Porque o foda mais de ser uma tia aniversário. É tipo... É mais fácil porque já tem 300 Fallout, mas não influi em nada. Você vai jogar do mesmo jeito, tá ligado? Né? Não tem tipo, ah, você precisa trocar o seu absorvente agora porque você é uma mulher. Uhum. Não tem essa parte. Então, tipo, todo o rolê tipo, eu não quero mulheres nos games. Tipo, não, é o mesmo jogo, velho. Mas se você pensasse, tipo... Sendo uma tia. Você curtiu muito essa ideia, né? Porque, mas... louco, porque é e se você fosse um cachorro, tá ligado? Se fosse outra, se não fosse o Stallone. É, se você não fosse um homem branco, sempre. É. Exatamente, é, tipo, se fosse muito louco. É. Mas louco, louco, né? Da hora. Prossiga. Prossiga. Próximo. E agora? É, Victor Andati. Mano, morei 10 anos atrás no Japão. Bro. Ainda tem uns nigiris de atum e maionese dos Nossa, deuses nas lojas de conveniência? Tem. Tem mesmo? Mas é foda que, tipo, se você for no aeroporto ou nas lojinhas que ficam na plataforma do trem-bala, eles ainda falam, tipo, ó, oh, esse aqui é atum com maionese, tá escrito em inglês e tal. O resto, velho, se vira. É mesmo? O problema seu. Vai saber do que é. Daí você abre, é de, tipo, eu não sei ainda. Mas não, tem armadilhas. Tipo o quê? Tem vários que... Mas tipo, você tem frescura de comer umas coisas? Sim. Então, não tem frescura. E mesmo assim eu pego uns... Entendi, falam, é por isso. Mas tipo o quê, por exemplo? Ah, eu nem sei do tipo que tipo umas que ovas meio estranhas, assim. É, mais ou menos. Sei lá. É. Tipo de intestino ovas... de peixe, sei lá o quê. É, sei lá. Sabe uns negócios que você come? Eu nem sei o que é isso que eu comi. E nem é bom, tá ligado? Mas tem os de ovas, por exemplo, eu não curto. Pode crer. Eu fico, tipo... Eu curto ovas, sabia, cara? Eu curto ovas, cara. Eu acho que... Tanto talvez as pequenininhas se eu tivesse preparado. Não gosto. Eu curto. Mas em quê? No sushi, normalmente. Mas quando vem as ovas. Em cima, em assim. Em cima. É. Quando elas estão no meio do negócio, viram. Fica uma pasta meio estranha. Fica uma pasta meio estranha. Eu consigo imaginar. Tem uns que. Não, mas sim, tem todos os best sellers ainda. Pior que eu, tipo. Eu É foda porque tem em todo lugar e sempre tem o de salmão, o de atum e maionese, o caralho. Mas eu sempre acho que é tipo, ah, eles só devem fazer isso pros turistas macacos. Tá, é, certeza. Eles só devem comer os, tipo, alga, que delícia. E pior que não, tá ligado? Os caras curtem um salmão também. É. Mas eu sempre acho que, tipo, não tem McDonald's, vou comer salmão. Isso, faz esse pros turistas. É. Mas, esse mas tem, tem, muito bom. Louco. Louco. E, caras, a gente queria ler. O Mauri Link mandou perguntas incríveis dessa vez. Da hora. São várias perguntas da hora. Mas, infelizmente, a gente vai tá sem tempo e não vai dar pra ler as perguntas do Mauri Link dessa vez. Vai ficar pro próximo episódio. Fica pra próxima, Mauri. Fica pra próxima, Mauri Link. Mal aí, mano. Mande muitas perguntas. Suas perguntas são maravilhosas, cara. Nós, mande pra próxima. E é isso, caras. Acabou, cara. Sério, só quer mais Max Rebo na sua vida, maxrebo.com. Apesar de que faz muito tempo que a gente não atualiza o site. Não querem, né? Vamos gravar mais coisas, vamos ter mais coisas. Se você está voltando agora, se algum amigo seu te mostrou este podcast e falou assim: escuta, esses caras voltaram, você tem que escutar. Foi sempre periódico, a gente gravou toda semana. Exatamente, incrível, nós somos muito pontuais. Semana que vem tem mais. Toda quinta-feira tem mais, apesar de que semana que vem vai ter mais do que um, eu espero. Fala isso. Vamos wishful thinking. Não zica. Esperança, não sim. Que a gente fala não isso. Não zica o rolê. O Silvio Santos falou só em pequeno, né? Coisa cada vez. Exatamente, cara. Não zica o rolê. Então, ficamos por aqui. Siga a gente no Twitter, @MaxRebo_, no Instagram, MaxRebo_HQ, que falamos umas bostas e postamos umas fotos. Yeah. E é isso, e acabou. Falou. Adeus, até semana que vem. Tchau.